JCast. Dark Onyx. Olá, gente. Lavendel. Olá. Johan. Oi. Assim, para provar de vez, como nós estamos numa situação muito deplorável, hoje, domingo, dia dos namorados, estamos os três aqui reunidos no Skype para gravar JCast. Mas isso é triste, né? Eu, para mim, é opção minha, porque eu não acredito nessa coisa. Que coisa, namoro? Ou datas capitalistas? É os dois. Pro bom, o Johan também tá cansado, porque eu quis separar dele de uma garota só um telefonema, porque ele é um pimp. Então ele entrar no carro. Isso mesmo. Então ele pode dar o luxo e tal. E o Daco agora é o... Ele não precisa... Isso vai ser botado na edição. Não, então coloca um pi, pelo menos, pra não perder o sentido do resto da piada. Ok. Esse pi que vocês ouviram foi o que tá acontecendo com o Dark e ninguém pode saber. Ah, claro. Ah, enfim, o que teve de legal essa semana aí? Eu vi X-Men First Class. O que você achou? Também. O que eu achei? Que nos filmes de super-herói foi o talvez o mais fiel ao tipo de narrativa e ao tipo de história que você vê nos quadrinhos. Ele teve muito cara e gosto de quadrinhos pra mim. Eu gostei. Eu achei bem melhor que muitos quadrinhos que eu já li, então eu não sei se ele... Não, sim, mas assim, ao contrário dele ser um filme, ele tem cara e gosto de quadrinhos, ao invés de ter cara e gosto de filme, como a maioria dos filmes de super-herói. Como todos os outros, né? É pelo fato de estar na década de 60 e ter esse charme e o filme do Game Bond. É, então, isso que eu ia falar. O que eu mais gostei foi esse negócio de que eu que não leio as HQs, né? Pra mim, essa ambientação que eles deram de anos 60, anos 70, assim, ficou muito legal. Ficou, tipo assim, ficou. Ficou bem, bem interessante sempre colocar os mutantes naquela época e como eles representaram, ficou muito legal. Mas é legal, não sei se pela ambientação da época, mas é um filme que não tem medo de passar ridículo, sabe? Então você tem um Banshee voando gritando, achei isso incrível. Eu sempre quis ver isso no cinema, sabe? E o pessoal vestindo amarelo mesmo. Isso é bem legal. O Banshee tem aquelas asinhas ali embaixo, assim? Tem sim. Tem mesmo? Uhum. É porque a única coisa que eu não gostei, assim, que eu achei do Banshee, foi uma parte que ele segura o... Como é que é o nome dele? O Destruidor, né? O Havoc. Não lembro. É o Havoc. Acho que é Destrutor, né? Destrutor, sim. Aí eu sei que ele, uma parte, assim, ele tá segurando o cara, então ele tá só com uma asa aberta. Nossa, e gritando. Uma asa só e segurando outra pessoa. Mas... só isso que eu, assim, isso e o Fera. Que o Fera ficou uma porcaria mesmo. Mas aí só isso que eu não gostei. O resto eu achei bem legal. As sequências de voo eu adorei, assim. Acho que o dinheiro todo dos efeitos foi gasto ali. Porque foi bem legal. Aquela libélula perseguindo os dois, assim, foi bem legal. Perseguindo o Banshee. Uhum. Mas então, toda a relação do Xavier com o Magneto e todo aquele círculo amoroso ali da Mística com o Fera, com o Xavier, com o Magneto, com todo mundo. Eu achei isso como um clima de quadrinho, sabe? Não é o tipo de coisa que você costuma ver no cinema. Achei bem legal. Principalmente a parte da Mística, que do nada resolve dar pro Magneto. Eu achei legal que manteve. Teve a coerência, assim, manteve a mensagem dos X-Men, que se perdeu um pouco no Wolverine lá no Origem, que a coisa de fazer a comparação entre os mutantes com qualquer outra minoria que exista no mundo, né? Então, o comentário social ali escondido se manteve e tal, foi legal. Eu acho que apesar de... Eu não gostei do Thor, mas apesar disso, eu acho que essa coragem veio do Thor, né? Assim, também, né? Esse negócio de eles não se importarem muito com como as coisas vão parecer pra quem não conhece sobre a obra, né? E o Thor tem muito disso, né? Ele ousa muito, coloca elementos muito fantásticos que o público comum pode não gostar. Então, eu acho que, assim, da mesma forma que eles usaram no Thor, eles usaram nesse X-Men e ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo. O mais legal dos dois filmes é as portas que eles podem abrir para os quadrinhos no cinema agora, né? Uhum. Agora, pra mim, a relação Xavier e Magneto foi claramente homerótica. Ela tinha um subtexto homerótico muito forte. Você não achou, né? Ah, assim, teve uma cena no final que ficou bem forte, assim, tipo, o pessoal do cinema, sabe, fez várias ceninhas, assim, sabe? Tem aquela hora que eles chegam na mansão do Xavier e o Magneto pergunta, ah, você mora aqui sozinho? E a Mística corre e pega o braço do Xavier e fala, não, ele mora aqui comigo, muito feliz, tá? Uma coisa meio assim, sabe? É meu? Uhum. Tira o olho. Tem várias ceninhas, assim, o tempo todo, sabe? Só não vê quem não quis. Ah, assim, né? Mas, whatever. Na verdade, o Darko tá viajando porque ele viu o filme quadri. E ela é fodida. Mas mesmo sem ela, cara, tem umas cenas ali que são muito claras. Ela exagerou, obviamente, porque os caras não podiam abrir a boca pra falar um oi, que ela já viu alguma coisa. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que tem umas 3 ou 4 cenas ali que tem um subtexto muito claro. Não, a do final, que ele pega, segura o Xavier nos braços, assim, e, tipo, dá uma olhadinha pra ele e depois, porra, olha o que você fez. Vocês estão falando isso só porque o Bryan Singer é gay. Ah, eu nem sabia. O Bryan Singer é gay. O povo usou ele desde o Super-Homem, que fala que aquele Superman Returns é muito viadão por causa dele. Isso eu já discordo, né? O que que tem de viado no Superman Returns? Porque ele é novinho, bonitinho, e usa uma roupa colada azul. Ops, o Super-Homem normal é... né? Ai, ai. Enfim, além de X-Men, tem um que divertido aí pra gente comentar. Ah, Johan, que queria falar do Haruhi, né? Isso, eu queria falar do Haruhi, né? Tô meio ansioso aí pelo Tanabata desse ano. Que saiu um hot site, assim, meio do nada, pedindo 15.498, é isso, Dark? Sei lá, cara. Você que é o freak aqui dos números de Haruhi. Acho que era isso. Acho que foi o primeiro número, 15.498. É o número de loops de Endless Eight. É, então. É um dos números, né? Porque tem vários, né? Até o final da série. Uhum. Até o final da Endless Eight. Eu acho que é o número do loop que eles percebem, né? Então. O primeiro é esse, 15.498. Uhum. E aí eles pediam nesse hot site aí para as pessoas enviarem pedidos. E aí o site tinha, tipo assim, um Sasanoha, né? Que é um galho de bambu. E aí toda vez que você fazia o pedido através do site ou então pelo Twitter, ele fixava, assim, no bambuzinho dentro do, né? Dentro da parte que tava mostrando. E dava o teu pedido, botava o rosto, um avatar, assim, de um dos personagens da série. E aí prometia que quando chegasse na quantidade de pedidos lá desejada, ia ser feito um anúncio, né? E aí tava todo mundo já esperando que esse anúncio seria o anúncio da terceira temporada de Haruhi. Da terceira temporada, inclusive o meu pedido foi por uma terceira temporada e um casamento feliz com a Nagato. Eu pedi várias vezes, porque a gente tava, eu e o Darko, a gente ficou acompanhando, né? E a gente queria que chegasse logo nos 15.498 e não, aliás, chegava, foi lento, né? Esse tipo de coisa costuma acontecer voando, foi bem devagarzinho. Então, eu não sei se foi porque, tipo, porque os caras não estavam esperando, e aí, não sei, talvez eles tenham dado uma controlada. Porque depois chegou a passada da quantidade, chegou a 18 mil, e aí, quando foi a segunda-feira no Japão, eles fizeram um anúncio. Uhum. E o anúncio assim, que não foi o anúncio, né? O anúncio de que não tá na bata vai ter o anúncio. Isso, exatamente. Dizendo que no dia 7 de julho, que é o festival Tanabata, que é ligado com aquele, né, aquele episódio lá, o Bobo Rhapsody lá, e aí eles dizem que vão fazer um anúncio que vai surpreender todo mundo. E aí a única coisa que alguém pode, que todo mundo pensou, que todo mundo acha que pode ser falada, é uma terceira temporada. Ou então vai ser outra coisa totalmente não relacionada, né? É, sei lá, um jogo de tabuleiro de Haruhi. Então, algumas pessoas estão falando talvez possa ser alguma coisa relacionada a novel, sabe? A décima novel. Não sei, porque a última acabou de sair, né? Então, mas talvez saindo uma nova edição. Eu não sei, eu ainda acho, eu espero, né, no meu coração, ainda espero que seja o anúncio da terceira temporada, que até é o que eu tava comentando com vocês. O período de 3 anos tem um significado dentro do universo Haruhi, né? De que os 3 anos foi a quantidade de tempo em que eles tinham percebido o fenômeno Haruhi dentro daquele universo que eles estavam. Isso parece fanboy talk, mas até agora a produção tem feito isso, tem brincado muito com as datas e os números de Haruhi em tudo que eles fazem. Porque a primeira temporada foi em 2006, a segunda temporada foi em 2009, e a terceira seria em 2012, se for seguir os 3 anos. E a gente tá aí. Se eles forem fazer um anúncio agora em julho, eles podem falar que vai ser pra temporada de inverno. Isso, a temporada de inverno no Japão, de animes no inverno, né? Isso coincidiria com um período também em que o Kyoto Animation, o KyoAni, teriam um período útil aí de 6 meses depois do fim do Nichijou até janeiro pra fazer essa pós-produção. Vale então lembrar que a temporada passada foi anunciada tipo uns 2 anos antes, e aí ninguém mais teve notícia até ela de fato sair. Então, exatamente. Aí pode ser que agora eles tenham achado que, não sei se foi um erro, alguma coisa assim, ou então eles queriam mudar mesmo, e pode ser que lance agora, né? Eu sei que é um bom momento pra aproveitar, já que a última novel que saiu tá vendendo pra cacete. Vendeu, pra eles aproveitarem. Em uma semana vendeu 340 mil cópias. O dobro do segundo lugar, do segundo recorde, do primeiro recorde que tinha antes, sabe? Do recorde que tinha antes. Eu acho que é um bom momento só porque faz muito tempo que não tem nada novo de Haruhi pra ver. Teve o filme, né, cara? Que faz o quê? Um ano? É. Faz um ano já. Ah. Eu quero alguma coisa agora. A gente tá falando de Haruhi, ficou 3 anos sem nada. Então, porque até o anúncio, até a data do lançamento do DVD do filme foi na mesma data dos eventos que aconteciam no no filme mesmo, assim, sabe? No, do, aquele negócio do, da volta no tempo lá. E era na data, exatamente na data em que o Kion chegava no passado. Na data que ele que alterava lá o universo dele lá. Então, como eles estão seguindo sempre as datas, eu não duvido nada que seja. E assim, como eles ainda não fizeram aquela... Ai, como é que chama, Dark? Aquela do inverno lá, que é na casa de inverno, né? O Mountain... Snow Mountain Syndrome. Isso, que é exatamente no inverno, né? E ela é muito boa, porque ela é assustadora, assim, ela tem uns negócios assim, bem, bem cabulosos, e ela envolve muito a Nagato. Então, como vai ser no inverno, eu acho que talvez eles possam começar já com Snow Syndrome, Snow Mountain Syndrome. Que é mais ou menos o ponto onde eles pararam, né? Do que eles já adaptaram. É, exatamente. E realmente é uma história muito boa. Eu li 6 novels, e das 6 novels que eu li, é a minha favorita. É, eu só acho assim, ela só não é tão boa quanto as últimas. As últimas, não é... É tão boa quanto sim. É que as últimas novels, elas são muito, assim, sabe? Tem muito suspense. Elas são muito, assim, elas mexem muito com o negócio de viagem no tempo. É bem legal mesmo. Legal. Por falar nisso, né? Viagem no tempo, eu tô assistindo Doctor Who, graças ao Live. Isso mesmo. Lembrei que eu queria comentar isso. O Live já me mandou. Mais uma alma salva. E aí, o que você tá achando, Johan? Já assistiu? Pô, bem quanto? Legal, cara. Eu tô no episódio, eu acabei de terminar aquele episódio do demônio da segunda temporada. Ah, sim, que é muito bom. Certo, é. Tô no finalzinho da segunda temporada já. Bem legal mesmo, cara. Bem legal. Eu gostava do doutor da primeira, né? Ele depois muda muito rápido, assim, né? Eu gostei muito da primeira, mas esse doutor da segunda temporada também é bem legal mesmo. Foi legal porque eu tô evitando de contar algumas coisas pra ele, até pedi pra ele não pesquisar e tal, pra poder ir pegando algumas coisas na surpresa mesmo. Então ele não sabia da parada no final da primeira temporada. Então foi legal isso, porque na hora que tava vendo, ele ficou todo surpreso, tava falando engraçado. Eu vi que você passou a ordem direitinho de quando ver Torchwood e tudo mais, pra ele não se perder. Passei a ordem bonitinho e aí eu falei com ele, ó, você pode não seguir ela, pode ver só o Dr. Who e ver Torchwood depois, que foi o que eu fiz. Mas eu não recomendo, porque eu vi nessa ordem aí e realmente você pega muito spoiler se você ver fora de ordem. Não, e outra, o que eu falei pro live vídeo, eles falam de Torchwood o tempo todo. Eu tô curioso pra ver, né? Eu tô muito curioso pra ver o que é Torchwood, porque, meu, eles não param de falar de Torchwood. Mas é bem legal mesmo. Assim, eu achava, pelo que vocês falavam, eu achava que a série ia ser muito mais séria, muito mais sombria, muito mais, sabe, muito mais complexa. Mas ela nem é tanto, assim, ela é bem divertida. Ela às vezes tem uns tons, assim, de horror, sabe, o horror clássico. Ela tem, né, ela não é tão pesadinha, assim. Os esquemas da viagem no tempo, eles dão uma abertura para uma interpretação mais complexa, mas nem por isso eles chegam a ser exatamente confusos, né, ou exatamente difíceis de entender. É bem legal mesmo, assim, e é muito rápido, né? Pra mim, por exemplo, 12 episódios é muito rápido, tipo, eu tô assistindo rapidinho mesmo. As coisas vão ficar um pouquinho mais complexas quando o Mofá assumir, porque ele adora brincar com essas coisas e fazer as maluquices dele. Eu comentei com o Johan, os episódios que ele escreve em cada temporada, geralmente são os episódios um pouco mais bombásticos de cada ano, são justamente os episódios que o Mofá escreve. Então, isso meio que já dá o tom de quando ele assume o que vai acontecer, né? Tipo, a série realmente fica um pouco mais sombria e ganha esses tons mais conspiratórios, que é legal porque dá pra gente ficar nerdando durante a semana enquanto outro episódio não vem. Mas são dois sabores diferentes, mas ambos são legais. Esse começo da série é legal justamente por isso, por causa dessa variedade, assim, de temas, né, que a série acaba alcançando. O Johan já viu Blink, não? Blink é na terceira, né? É na terceira. Mas ele já viu o que eu considero o meu favorito do Mofá, que é o Girl in the Fireplace. Que é dele, muito, né? Legal. É dele. Eu gosto pra caramba. É muito legal. Mas enfim... É isso? Chega de rant? Tem alguma coisa pra comentar aí? Mais ou menos. Eu tô encarando aqui no Twitter e tô apaixonado aqui por o avatar de uma... Eu vou mandar pra você. Ah, manda aí. O avatar, peraí. É da Lady Gaga de Ilhéus. Lady Gaga de Ilhéus. É, eu não sei se quando o pessoal ouvir... Ainda vai estar com esse mesmo avatar, mas eu tô fascinado aqui. O pessoal vai ouvir isso hoje ou amanhã, então deve estar. O que exatamente você tá fascinado? Ah, tá. Ok. O Tom Zé já teve essa ideia pra uma capa de um disco dele há muito tempo atrás. Só que era uma boca. É. Então, tipo... Ok, Live. Dá um brinquedinho pra ele. O do Tom Zé era uma boca porque parece que ele tentou, né? Colocar de verdade, mas não ficava a bolinha de gude. É. Mas enfim, então é com o olho mágico do Live que a gente termina esse rant. Isso aí, cara, é o olho da alma. O olho do quê? Da alma? É. Ok. Clima olho de dia dos namorados, né? O olho da vida, né? Porque a vida vem desse lugar. É onde você consegue enxergar dentro da pessoa. Ok. Nossa. Ah, falando nisso, você já viram Se Beber Não Case 1? Não, vi. Você gostou? Viu? Você acha de O 1 ou o 2? Um. Eu vi o 1 e o 2, é muito bom, eu adoro os dois. Eu vi o 2 essa semana, e o povo tava falando que o 2 é... Nossa. Não é tão quanto o primeiro, mas não, é divertido. Ah, nada a ver, o 2 é engraçado pra caramba. Assim, eu acho que, sei lá... Eles repetem a forma do primeiro, mas eu não esperava nada diferente mesmo, entendeu? Aham. Uhum. Não, tipo, você viu então o 2? Eu vi o 2. É, então, muito legal, eu sei lá, eu acho que eles usaram mais aquele japonês, que aquele cara pra mim é hilário, aquele cara não tem como ser mais engraçado que ele, japonês, chinês, sei lá o que que ele é, e pô, cara, é muito engraçado, o macaquinho é demais, é muito engraçado, eu ri muito vendo aquele filme. Tem muita pena dele, porque o pau dele é muito pequeno, né? Impressionante. Mas tu acha que aquilo é de verdade? Fala sério. Cara, no primeiro filme ele parece um ladrão, cara, é de verdade, eu acho que pode ser de verdade, Johan. Quando eu fui na palestra do Lloyd Kaufman, ele tava contando das dificuldades que ele teve de filmar com um gordinho, que tinha que correr pelado no meio do Central Park. E o gordinho, de fato, tinha... E era muito pequeno, muito pequeno. Ah, louco, aquilo não pode ser de verdade. Você tem que ver como que eu tenho pena do cara. Porra. Mas aquele Alan é demais, assim. Aquele cara lá é não. Muito engraçado. Enfim, vamos parar de falar do pau do japonês e vamos pro bloco de Madoka da segunda parte. Tô falando do filme em si, que aquele Zack e Galifianakis são muito engraçados. É muito bom mesmo. Mas vamos assistir Madoka e cuidado com os spoilers. Bradley Cooper, que é o único ator de Aliens que teve uma grande carreira cinematográfica. Ele faz mais filme que a própria Jennifer Garner. E ele era só um personagem secundário na série. É porque a Jennifer Garner também. É ótimo. Enfim, lembrando mais uma vez que se você não assistiu Madoka, pare de ouvir agora esse podcast, vai assistir. Porque o próximo bloco não vai fazer sentido pra você, se você não assistiu, e de quebra você ainda vai levar muito spoiler, então você não vai ganhar absolutamente nada com isso. É, se você reclamou de ter visto a notícia que eu postei sobre os acontecimentos do terceiro episódio, você vai morrer de raiva agora, tipo, literalmente, você vai cair de lado e morto de tanta raiva, de tanto spoiler que você vai tomar. Pois é, então a não ser que você tenha assistido os 12 episódios de Madoka Mágica, não escute o resto desse programa. Os 12, porque a gente fala até sobre os créditos, entendeu? Então não veja, não escute. Exatamente. Bem, começando novamente o bloco, né? Porque a gente acabou de passar pelos 5 minutos mais bizarros da história do J-Cast durante uma gravação. Estarão nos extras, espera. Talvez, né? Eu não sei nem se foi gravado, né? Mas a gente, só pra dar uma ideia pro ouvinte, a gente conversou com o computador do Neto e a gente conversou com a gente mesmo no passado. Um lapso temporal absurdo. Time Paradox, rua se diverge a Sakuya Zayoi. Pois é, então, estamos aqui com o Johan da casa já, né? Johan, dá um oi. Oi, da casa. Com o Neto do Neto Oin. Prazer. E com o Soma, do blog de Nome Grande. Aí, gente. É eu. Também conhecido como NBM2, pra quem tem preguiça de memorizar o Nome Grande. É, pode olhar aquele nomezinho ali no cantinho de onde vocês pegam o cast, aquele nomezinho grande, primeirão. É eu, podem ir lá. Pois é, e estamos todos juntos aqui pra discutir Madoka sem pena, sem dó, nem piedade quanto a spoilers. Porque quem tá ouvindo isso daqui provavelmente já assistiu, e se você não assistiu, pare de ouvir, vá assistir, e aí você volta e escuta. É, tem que deixar bem claro pra ninguém chorar depois, viu? Tem spoiler. É, sim. E deixar bem claro o seguinte, não é aquele caso de você não liga pra spoiler e escuta, não. Se você não assistiu, não escuta. Exatamente, porque não vem reclamar depois que ficou sabendo aqui que o Homem-Aranha morre no final. Então... Pois é, a gente vai falar de tudo e sem dó nem piedade, porque a ideia aqui é discutir mesmo a história, traçar paralelos e tentar entender algumas coisas e tentar não entender outras. Enfim, inclusive o Soma, como eu já disse na outra gravação, mas vou repetir agora, o Soma ele é o mestre dos paralelos, né? Agora há pouco ele tava traçando um paralelo entre Yu-Gi-Oh! E Madoka. Pois é. E o Johan, como tava dizendo também antes da gravação, pra gente poder finalmente retomar de onde a gente parou, acabou de reassistir Madoka, sei lá, foi hoje que você viu tudo? Entre ontem e hoje, eu reassisti todos os episódios. Pois é, então, sei lá, faz 15 minutos que ele acabou de assistir o último episódio, então ele ainda tá muito emocionalmente abalado, é. Mesmo sendo a segunda vez que ele assiste. Não, foi difícil enxergar a legenda com os olhos cheios de lágrimas. Que fofo, Johan. Oh. É muito... a gente tava falando que não é triste sim. Eles falaram que não é triste, mas é triste sim. Afinal, é triste. Mas o que acontece? Eu tava esperando algo... Pra mim, pelo menos no caso, a tristeza que eu senti foi algo tipo a Homura, ou Homu, como eu gosto de chamar, que pode ter sido alguma... Ela pode não ter a presença da Madoka física ali e tudo mais, mas ela tá próxima dela. Não é alguma coisa que você vai sentir exatamente uma tristeza. Só assim, eu posso sentir uma saudade, mas não exatamente uma tristeza. Não é mais ou menos isso, Johan? O que eu quis dizer, eu entendi o que ele falou. Só que pra mim, a tristeza foi pelo que aconteceu, entendeu? O sacrifício dela, pra mim, é uma coisa muito, muito profunda, assim, que sabe, que me traz um sentimento de tristeza mesmo. Pois é, eu esperava algo muito pior, porque por mais que a situação seja triste, não é uma tristeza em vão. Assim, você vê que é um sacrifício que ela escolheu fazer. Sim, exatamente isso, mas é um sacrifício, entendeu? É isso que, isso que me deixa mais, me deixa assim, me abala pessoalmente, assim. Isso é um tipo de coisa que me abala pessoalmente, é o sacrifício pessoal por outras pessoas, entendeu? Você sacrifica em razão de outras pessoas. Mas aí é melhor, não vamos começar a discutir no final, né? Bom, a gente vai acabar discutindo tudo uma vez só, né? Que afinal de contas, o final é uma série de várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo, não é algo isolado, assim. É algo meio natural já, no caso da obra do Urobushi. Eu admito que quando eu fiquei sabendo no começo que o Urobushi ia escrever o roteiro, isso eu só ia assistir o anime, uma obra do Shimbo, tudo bem, que nem outros que eu andei vendo me divertindo, tipo Maria Holic, Negima. Mas o quando eu fiquei sabendo do nome do Gen Urobushi, aí foi demais. Pra audiência que não deve estar sabendo, Gen Urobushi, ele estreou como escritor de visual novels, Eroguês. Primeira obra que ele escreveu para Nitro Plus, produtora de Nitro Plus, foi um game chamado Sayanoutar. É um game o Phantom não é da Nitro Plus, não? Sim, é também. Mas foi o primeiro dele, não? Mas a estreia dele foi o Sayanoutar. É, mas o Phantom é de 2000? Se eu não me engano, ele escreveu o Sayanoutar antes. Ah, ele escreveu antes? Foi lançado depois, é isso? Sim, mas não me engano, sim. É obra de estreia. Parece que o Phantom, ele foi um pouco mais... Tem essa confusão, porque o Phantom foi um dos poucos trabalhos da Nitro Plus que foi lançado no Ocidente. Na verdade, ser muito obscuro até de quando eu consegui o jogo. Eu mesmo não tenho, pra ter uma ideia. Também, o Urobushi também é mais conhecido também por causa do Fate Zero, que logo vai ganhar adaptação em anime. E foi devidamente graças ao novel Fate Zero, que é o prequel de Fate Night, que foi o principal fator que fez o Akiyuki Shimbo, o diretor de Madoka, convocar o cara pra fazer o enredo. Quando eu fiquei sabendo disso, eu pensei, bah, vai ter muito sofrimento, alguém vai se cravar até não poder mais. Dito e feito, quem viu a série, quem não viu, não deveria estar ouvindo esse cast agora, vai concordar comigo quanto a isso. É, então, mas exatamente por quê? Porque esse cara, o Shimbo, ele pegou uma inspiração, não sei se vocês procuraram as ligações com o Fausto do Goethe, né? Como é que fala? Como diabos você pronuncia o nome desse cara, né? É Goethe, acho. É Goethe mesmo, né? Então, e assim, é intimamente relacionado. Os personagens, as situações, todas as coisas são intimamente relacionadas com essa obra do Fausto. O Fausto é uma tragédia. Então, é assim, ele tem um final muito parecido com o de Madoka, mas ele, assim, durante todo o desenrolar da história do Fausto, ocorrem coisas, assim, indescritíveis, sabe? Que você vai vendo ao longo de Madoka também, ao longo da série. Eu acho que o Fausto não seria exatamente uma inspiração, mas talvez um paralelo traçado, né? Porque... Nossa, cara, não. Tipo, a primeira cena que aparece, a primeira, do primeiro episódio... Não, a que sim, eu digo no processo... A cortina, sim, tá escrito prólogo em Himmel. E é, sim, exatamente o primeiro capítulo de Fausto. Eu digo no processo de produção. Eu acho que a intenção inicial não era vamos fazer algo inspirado em Fausto, sim algo que faz, que subverte o gênero Mahou Shoujo, botando o ato de ser uma Mahou Shoujo como algo ruim. E aí, depois disso decidido, eles pegaram Fausto como uma inspiração paralelo, algo que pudesse traçar algumas linhas ali de que rumo essa história tomaria, entendeu? Só que eu acho que é mais profundo, porque os personagens são iguais. Várias situações são iguais, o desfecho da história é igual. Você vai ter muitos elementos que não são parecidos, eles são os mesmos, entendeu? Eu devo dizer que quando eu tinha 12, 13 anos, eu tentei ler Fausto, só que eu parei no meio, não deu pra terminar. Então eu não posso dizer muito sobre isso. Eu cheguei a dar uma lida por cima no tempo do colégio também. Mas tem algumas coisas assim que o Hunter dizendo que até tem a ver. Mas eu acho que o fato de ter usado Fausto entrou mais como uma desconstrução, para ajudar o processo de desconstrução mesmo de Madoka. O que foi o processo de desconstrução? Rapidamente falando, sem mais detalhes, aqui no primeiro post que eu fiz da série. Depois o Dark eu coloco os links aí embaixo. A desconstrução, basicamente, tu pega com um elemento ficcional, separa os elementos dele, dá uma separada direitinho, e vê como é que eles funcionariam num contexto real, no contexto da vida real. Tu vê, por exemplo, num seriado, por exemplo, tipo Super Sentai, os caras ficam lá fazendo Gokai Ha, Gokai Red, Gokai Black, não sei o quê. O que alguém faria no sentido geral? Pimba, azeitona na cabeça. Basicamente, uma desconstrução seria isso. Seria colocar esses contextos que são comuns em ficção, colocá-los em um contexto real e mostrar exatamente os paradoxos que dá esse resultado desse conflito de ficção e realidade. Madoka teve esse exercício. Não, eu concordo com vocês, eu entendo. Mas é que você, assim, a breve descrição do início de Fausto. Deus e o diabo, ou então um diabrete, um servo do diabo, que no livro eles se referem a como Mephistófeles, que, ou então Mephistófeles. Não, Mephistófeles. Né? Mephistófeles. Mephisto é o inimigo do Tex Willer, vamos lá. E aí o que acontece? Ele tá conversando com Deus, e aí ele e Deus fazem uma aposta com o ser humano que Deus mais adorava, que era o Fausto, que Deus mais tinha fé, e ele fala pro diabo: se você conseguir, vamos fazer uma aposta sobre se você consegue corromper o Fausto. E aí o Mephisto, ele aparece em forma de um animal, de um poodle, para o Fausto. Tinha que ser, né? Tinha que ser um poodle. É, então, o poodle, cachorro mais infernal de todos, assim, né? Não por... Sim, não existe, sim, né? Não existe poodle macho, pra ter uma ideia. Mas o cachorro mais infernal de todos é o Pinscher, não é o poodle. Não, mas o Pinscher já é, tipo, uma subversão do poodle, assim. Sim, mas o Pinscher não dá aquela vontade de pisar que nem dá num poodle, por exemplo. Não, mas então, aí nisso o Mephisto aparece em forma de poodle, e aí ele se torna um demônio de novo, e oferece um contrato para o Fausto. Nesse Johan, contrato, ele diz que ele... Um detalhezinho aí, Johan. Um poodle é branco, tem orelhas compridas, dá vontade de chutar. É por isso que eu digo a assim... A descrição lembra alguém? Não, por isso que eu digo assim, que eu acho que mais importante do que dizer que é uma desconstrução, sim, eu concordo com vocês. Sim, mas eu tava analisando o Fausto, eu li o Fausto, dei uma lida, e eu fui assistindo um anime pensando nisso. E aí você vê várias referências que são diretas, elas não são indiretas, entendeu? Sim, mas não que isso interfira em qualquer tipo de análise. Não, Johan, eu não tô contestando exatamente o que tu tá dizendo da influência de Fausto, eu só tô dizendo que Fausto foi uma ferramenta que ajudou nesse processo de desconstrução. Uhum. Eu tô junto com o Soma nessa. Mas e o Neto, o que que acha? O Neto que tá quieto no meio dessa conversa toda. Tá aí ainda. É que na verdade eu tô achando que o pessoal tá muito maldoso nesse início de podcast, viu? Maldoso? Sim. Por quê? Eu? O pessoal tá muito maldoso aí. Que, coitado dos poodles, só porque eles são parecidos com o Kyubey, credo. Não precisa de tudo isso, não. Eu não tenho nada contra os poodles, eu já tive. Não, eu também não tenho tanto contra os poodles, mas eles no canto deles, eles no meio, eu no meu, praticamente. Eu tenho menos coisas a favor do que contra. Eu também tenho vontade de matar o Kyubey, mas, por favor, tem limite pra tudo. Não, imagina. Eu vou ter que ser a defesa do Kyubey aqui? Não, eu entendo também. Eu não consigo odiar tanto o Kyubey assim. Eu odiava muito ele durante a primeira metade da série, mas depois eu fui vendo que ele não é assim tão ruim, sabe? Aham, claro. Olha... O Live já não tá aqui. O Live já não tá aqui também, mas. Que pena que ele não tá aqui. Não deu pra ele estar porque muita gente na gravação. Ah, sim. Mas uma cena que me comprou e que de vez me fez aceitar o Cube, que funcionou com ele também. E especialmente com ele porque ele é vegetariano. É a cena que abre, eu acho, que o último episódio. Ele tá abaixo na cadeia alimentar. Tá dizendo que o Cube é versão regenerada pela realidade? Não, a parte que ele fala, se você se importaria, você se importa com o gado, com os porcos? É, sim, o que fez a gente. O que fez a gente aceitar de vez é que o Cube talvez não seja assim exatamente mal, ele só é uma outra coisa, é essa cena que ele compara a relação dos Incubators com os humanos, a relação dos humanos com o gado. Mas que porém que eu também não tô reconhecendo exatamente que o Cube seja exatamente mal. Ele é o manipulador filho da puta. Tem uma diferença bem grande disso aí. Isso aí eu concordo. Eu acho assim, a motivação dele, ele ali tá sendo um servo de um sistema, certo? Que em teoria teoria, salvaria o universo, correto? Esse é o que ele diz, né? Eles fazem com que o universo continue existindo. Ele até fala isso. Nós matamos um, dois, três pessoas pra salvar milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de pessoas neste mundo e em qualquer outro mundo que possa ter pelo universo. Então, assim, a motivação dele, em si, ela não é má. Agora, os métodos, sim. Ele não pode... Você não pode dizer que os métodos dele... Não, ele não é. Ele só não tem sentimentos. Não. Os métodos dele são claramente vis. Sim, mas os métodos dele são vis, mas porque esse é o ofício dele. Esse é o trabalho dele, sabe? Sim, mas de qualquer maneira, isso não diz que ele não é ruim, entendeu? É como um vendedor. O Cube, pra mim, é um vendedor, sabe? O vendedor, ele utiliza de métodos que não são lá muito morais pra conseguir vender, pra conseguir ganhar dinheiro, conseguir fazer, exercer o trabalho dele. E ainda assim, isso não justifica os métodos dele. Bom, tecnicamente, ele é um alienígena. Pra quem assistiu muitas temporadas, por exemplo, de Star Trek, principalmente, por exemplo, a série clássica, a nova geração, vai perceber que muitas vezes, tanto o Kirk quanto o Picard topavam com aliens com mentalidade totalmente diferente, eles tinham que se virar para conseguir não só ou travar um contato, ou conseguir sobreviver aos ditos cujos, ou não ferrar com a primeira diretriz, respeitando também aqueles costumes deles. Mas aqui, muitas vezes esses costumes desses aliens eram totalmente que nem de obey, basicamente. Era algo muitas vezes repulsivo, por exemplo. Não, é que assim, como ele mesmo diz, ele não tem emoção. A raça dele não tem emoções. Eles consideram a emoção uma doença mental, um problema. Então, como você espera que um ser desse tipo vai entender a humanidade, que nós somos basicamente pedaços de carne com emoções. Só isso, que nos guia são as emoções. É como se fosse um vulcano puro, diferente do Spock, por exemplo. A raça dele não tem por que entender. Porque a função da raça dele é cumprir isso, é manter o equilíbrio da entropia. E ele sabe o necessário dos humanos pra conseguir manipular os humanos e cumprir o papel dele. Então, no fim das contas, por mais que pareça mal a linha de pensamento dele, o que que é a vida e o sentimento de uma garotinha perto de todo o universo? Sim, mas é que tá, mas você não pode fazer isso, entendeu? Você não pode dizer que isso não é ruim, isso é. Você tá sacrificando uma pessoa através de ilusões, você tá enganando essa pessoa pra que ela faça uma coisa que você deseja que ela faça, que ela não necessariamente quer fazer. Isso sim faz é ruim. Faz parte do jogo, bom, faz parte do jogo que ele tá jogando, né? Faz pois é, e você acha depois que... Depois entra nessa seara do jogo mais tarde. E você acha que se ele não fizesse isso, quantas pessoas iam se... Você acha que pessoas o suficiente iam se voluntariar pra se sacrificar pelo universo? Aí isso não importa, entendeu? Aí vem da questão da escolha. Você não pode obrigar uma pessoa a fazer uma coisa que ela não saiba. Isso é errado, isso não é certo, isso não justifica. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando. Eu só digo que isso não justifica de maneira nenhuma. Eu acho que não justifica analisando do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista lógico e frio. Sim, exatamente. Aí você vai ser igual a ele. Faz sentido, tanto que todo mundo entende, só que também há sentido em algumas pessoas não gostarem do personagem por causa disso. Com certeza, mas se ele não fizer isso, acabou o universo. É, pois é. Assim como se hoje em dia a gente não tiver escravos chineses pra fazer nossos computadores, nossos tênis, nossas camisetas, nem nada disso, nós não vamos ter nada, nós não vamos ter um mundo capitalista que a gente vive. Mas aí já é outra história, aí a gente tá perdendo a mordomia, não a existência. Não, exatamente. A gente perde a existência do jeito que a gente conhece. Porque quem são eles pra dizer o que vai acontecer se realmente a entropia tomar conta, entendeu? O Wilton fez uma ligação interessante agora com a realidade, né? Na questão dos chineses. Isso é muito fácil de colocar num padrão, porque eles usam padrões humanos, né? Então... Assim, eu acho que numa escala um pouco diferente é válida a comparação. Só que, enfim, se os chineses não trabalharem, o universo não vai acabar. Pois é, mas ainda assim, como eu disse antes, o problema é que, segundo, se a gente usar o maniqueísmo realmente, a gente poderia concluir que o bem seria mal. Mas usar maniqueísmo em uma série nascida no Oriente, que o conceito de bem e mal não é preto e branco, tem o cinza ali no meio também, já fica mais complicado. Por isso que eu digo, eu não gosto do que o bem, da mesma forma que eu não vou com a cara do viadinho do Raito, porque os dois são manipuladores que estão fazendo o que fazem basicamente por causa dos seus próprios objetivos. Bem que nisso aí eu deveria odiar mais o Raito por causa do egoísmo dele, que o Ben ainda tem um objetivo, entre aspas, nobre, né? Não, pois o Raito, ele é humano, ele se perde ele se perde nas ideias dele, e no fim das contas aquilo dali não é mais sobre a coisa boa que ele tava tentando fazer, e sim sobre ele e sobre o poder que ele tem. O Kyubi nunca entra nesse mérito. Ele tá ali pra resolver os problemas dele. Tanto que naquele universo paralelo que a Madoka vira uma bruxa e ele consegue bastante energia, ele, pronto, meu trabalho acabou, tchau pra vocês. Quem sair por último apaga a luz. É, o Raito, na verdade, é um traidor, né? É por isso que ele tem a redenção dele no final, que aí ele morre, né? É por causa disso, né? Porque ele realmente é um traidor da raça humana. Sim, Aí a diferença seria nisso, né? Mas eu também gosto muito do Kyubi. Eu adoro o personagem. Gosto muito dele. Sim, eu gosto. O curioso é que até a Emiri Kata, a dubladora do Kyubi, sentiu ruim quando dublou o bicho devido ao... Eu imagino a cara do Game Robusto com as dubladoras lendo o roteiro da... O roteiro ele devia adorar, cara. Eu imagino. O Urubuxa é sádico mesmo. É, ele devia sentir um tesãozinho assim, sabe? Difícil, fala mais, fala como você vai usar todo mundo. Não, talvez, outra coisa que me ocorreu aqui agora, é que talvez o Kyubi ele incomode tanto, porque ele é uma espécie de verdade que o ser humano tenta ignorar, de que por mais que você tenha uma estrutura moral e você seja uma boa pessoa, segundo um ponto de vista maniqueísta, tem coisas que você não vai conseguir, tem coisas ruins que precisam ser feitas pra manter o equilíbrio e pra que as coisas continuem existindo, sabe? E é uma coisa que o ser humano não aceita, não quer, nunca quer encarar, ele sempre foge disso. Uhum. E aí, se você for ligar o Kyubi ao Mephisto de Fausto, o Mephisto no Fausto, ele não gosta dos humanos, ele não gosta da humanidade, tem até uma passagem assim, em que ele fala, né, que eu não gosto de tolos, e isso aparece no anime, sabe, porque aquelas runas, as runas que aparecem durante todo o anime, elas são estilizações pro alfabeto alemão, e todas essas runas que aparecem são citações diretas do Fausto. Nem todas, né, tem algumas que são outras coisas. Não. Sim, como o apelido da Homura, o Romu. Não, assim, nomes. Você tá falando assim, nomes, mas eu digo tudo que. Todas as frases, todas as citações ali, sim, as coisas escritas na parede, as barreiras, tudo, são todas citações do Fausto. Exato. É lógico que os nomes não. Mas os nomes têm ligações com o Fausto também. São nomes de personagens. Todas as bruxas, elas têm um nome, e esses nomes eles só aparecem escritos em runa. Uhum. Nessas runas, quando elas aparecem. Alguns só aparecem no site oficial, realmente. O tipo de coisa que só tá no manual. Que nem o nome de bruxa da Madoka, o Kremil Gretchen, basicamente. E Gretchen era a mulher de Fausto. Conga, la conga. E Kremilda, então, esse... Kremilda da lenda do Anel dos Nibelungos também. Mas o que eu ia falar é outra coisa. Na verdade, Kremhild é máscara de batalha. Sim. Ah, sim. E inclusive essas runas são interessantes, voltando naquela cena da comparação dos humanos com gado, que ele vai mostrando as vaquinhas, né? E o runa ali vai mostrando, tipo, carne, churrasco, bife. Uhum. Eu achei isso muito legal. Aí tem o esquema das bruxas também. Isso é uma coisa que sempre me quebrou muito a cabeça. Tipo paralelo entre as bruxas, a Mahousoujo, que a originou, e quanto os poderes resultantes tanto do espaço fechado da bruxa quanto da forma da bruxa. A única referência que a gente tem até hoje na série é a Octavia, derivada da Sayaka. Daí de onde vem, por exemplo, tu percebe algumas referências ao passado da Sayaka quando tu vê o espaço fechado dela, por exemplo, referência a notas musicais, diretamente referenciando aquele bostinha lá do. É porque assim, as bruxas, a questão das notas musicais. Na versão bruxa da Sayaka vem realmente do desejo dela, né? Do Kamijo lá, que é o menino, e aí ela pede pra que ele tenha, né, a revolte, né, a conseguir utilizar o violino, a tocar o violino, né? Por isso que aparece, dentro do mundo dela de bruxa, aparece ele, né? Mas aí que tá, o poder, o poder especial que cada Mahoshoujo tem é mais relacionado ao desejo, e o espaço fechado parece ser mais baseado na história de vida dela e na psique dela. Porque quando a gente vê os vários universos paralelos, e a gente vê a Octavia, a bruxa da Sayaka, várias vezes, ela tem leves diferenças no espaço fechado dela de um universo pro outro. Porque, de um universo pro outro, ela tem leves diferenças na história dela. Porque isso realmente você vê que vem da degradação da psique dela, né? Das Mahoushoujos, né? Porque em certos momentos, várias delas vão se tornar bruxas, né? E você vê que, dependendo da história, realmente você vai ter um tipo de ambientação diferente. Porque vem realmente disso, né? Dos detalhes da história. Isso, só que por enquanto não dá pra definir exatamente se a regra vale exatamente pra todas as bruxas ou pode haver exceções. Eu tô esperando pelos mangás, Kazumi Mágico ou Oriko Mágico, feita a aparição das bruxas pra ver se realmente a regra é mesmo. Que, por exemplo, muitas das teorias que tem em cima da Charlotte, a famosa bruxa do episódio 3, que, por exemplo, ela seria uma garota doente, que não poderia, por exemplo, se alimentar normalmente, e por isso tu vê o espaço fechado dela cheio de doces e tudo mais. E o petisco que ela pega no terceiro episódio, que já não é spoiler pra ninguém, indica que talvez ela, supostamente, ela não podia se alimentar direito, por causa que tava no hospital. É uma das teorias de fãs, mas não é nada confirmado quanto a isso. Ah, sim, mas aí vem, né, vem do que ela teria, o que ela teria passado antes do desejo, né? Você diria isso, né? Que ela teria desejado, então, que ela conseguisse se alimentar normalmente, que ela, alguma coisa desse tipo. Talvez, né, o que ela tivesse passado antes do desejo, ou talvez o que ela passou após o desejo, o que fez ela, o que fez o processo dela se tornar bruxa e se desenvolver. Aí que tá uma dúvida minha, por exemplo. Essas bruxas, elas teriam que existir, elas teriam que ter sido criadas num espaço curto antes dos acontecimentos ali, né? Porque... por quê? Porque senão, se ela sobrevivesse durante muito tempo, elas seriam muito fortes. E as Mahouchoujos perseguem elas o tempo todo. E você vê, por exemplo, a Homura, a Sayaka, a Mami, todas elas estão o tempo todo caçando as bruxas. E as bruxas, elas são propositalmente mais fracas que as Mahouchoujos. Menos a Opur Gignite, né? Né, mas nem sempre a gente tá vendo bruxas ali, né? Elas lutam com muitos... são familiares os nomes, sim, né? Sim, mas aí os familiares são... eles são partes das bruxas. É, mas várias vezes a gente vê eles entrando no espaço fechado, matando o familiar e não matando a bruxa. Aham, não, tudo bem, mas é que eu digo, mas aí, essa tá a minha dúvida, não dá pra esclarecer isso direito, saber se essas bruxas seriam já antigas ou não, entendeu? Seriam problemas muito antigos ou não, essa aumenta demais, porque eu acho que se elas ficassem remoendo essa mágoa que transformou elas em bruxas, elas seriam muito mais poderosas, né? Ah, a impressão que dá é que são novas, e se você pegar o padrão de algumas delas, porque dá pra você entender um pouco dos problemas que elas possam ter, assim, especulando, em cima do espaço fechado delas. E às vezes são problemas bastante contemporâneos, né? Tem uma que tem temática meio Hikikomori, tem televisões e tal, cobertores, coisas desse tipo. Tem a do hospital e tem a Charlotte, né? São problemas bem mais contemporâneos, então eu imagino que não sejam uma Rochou desantidas, não. Elas devem ter acabado de virar bruxa por tempo. Até porque, a minha dúvida... Só um parênteses. O acréscimo de poder também pode ter... Eu não sei se pode ser também... O poder aumenta tanto depois delas virarem bruxas, mesmo antes. Você sabe o que aconteceu com a Madoka quando ela virou Cremilde, né? Basicamente virou quase uma divindade. Isso num dos saltos temporais. Mas isso por causa que o potencial da Madoka tava exatamente... Era bem superior ao normal. Quando aparece depois do desejo da Madoka uma bruxa ainda maior, capaz de englobar o planeta inteiro... Não, mas ela mesma. Sim, então. A mesma, só que com o mais saltos temporais, a bruxa ficou mais poderosa ainda. Por quê? Por causa da Mahouchoujo de origem. Aí que não dá pra deixar exatamente claro se o poder de uma bruxa provém de antes da transformação em uma bruxa, quando ainda é uma Mahouchoujo, ou se ela pode aumentar o poder depois. Eu acho que depois ela mais se alimenta pra manter o poder do que vai amplificando o poder. Que é meio parando pra pensar bem, eu acho meio difícil uma bruxa daquele calibre da Valpurgis Night ter aguentado tanto tempo assim e ninguém ter dado cabo dela, né? Então, mas aí que tá, porque, por exemplo, isso poderia ser muito bem ser uma armadilha do Kyubey, e por isso que a Homura tinha tantas informações sobre, porque era uma iteração no espaço ali, que ocorreu todas as vezes, em todas as iterações o Opportunity Night acontecia. Então aquilo poderia ser um plano do Kyubey pra despertar Madoka. A existência da Opportunity Night. Entendeu? A existência ou a localização dela ali, entendeu? Porque a gente não sabe quais são os poderes do Kyubey exatamente. Ah, mas... O quanto que ele consegue manipular ou não. Eu imagino que, assim, se for um plano dele, eu imagino que ele não criou a bruxa, mas sim que ele fez o que ele fez durante a série toda, manipulou situações pra que o Apocalipse existisse. Mas o interesse na Madoka só foi aparecendo conforme os devidos saltos na temporada da Homura. Porque, sim, inicialmente, algumas das primeiras realidades, a Madoka já está estabelecida como uma Mahouchoujo. Aí, então, depois, em algumas outras realidades, ela não está com, talvez, o interesse... Não, mas aí, quando o cara ela não está, é porque a Homura conseguiu, efetivamente, mudar o momento do contrato. Sim, também, mas aí... É então, só a partir do momento que a Homura começa a interferir que a Madoka deixa de se tornar uma Mahouchoujo. Exatamente, mas também tem o interesse também do Kyubey consegue ficar cada vez maior, que ele pressente o poder dela crescendo pouco a pouco. Mas é isso que ele fala, né? Porque ela passa por tanto sofrimento em todas as iterações que a Homura vai e volta, em todas essas iterações, ou ela vira bruxa, ou ela morre, ou ela vê todo mundo morrendo, e aí o sofrimento acumulado é que vai dar origem à bruxa mais forte de todas. Tanto que no 11º episódio, que seria a quarta linha do tempo, quando a Homura... quarta vista, né? Nada de então, ela aparece, a Doka vira uma Mahoshoujo, destrói o Apurg's Night e imediatamente vira uma bruxa. Pois imediatamente. É. Então, é porque assim, porque a quantidade de sentimentos negativos, de tortura, de desespero que tem ali na Madoka por conta dessas outras realidades, é que dá esse poder. O Kyubey fala várias vezes que o poder da bruxa vem, né, do chamado lado negro das pessoas, né? Sim, ele estipula isso claramente durante a série. Mas tem que ver uma coisa também, imagina se o poder não seria maior, que a gente viu apenas 4 loops temporais. Eu imagino se não teve outros loops ainda mais. Assim, eu acho que certamente tem, porque se você for analisar realmente pelo tamanho do poder dela, né? E sem contar que não fica claro se no universo de Madoka, se nas regras da física do universo de Madoka, se esses universos paralelos eles foram criados só por conta do poder da Homura, ou se eles existem mesmo, sabe? Tem vários outros que não foram visitados que existem também. Eu acho que, ao invés de chamar de universo paralelo, seriam linhas de tempo paralelas, né? Tipo o Steins Gate? Acho que seria por aí, porque você, não sei... Mas aí pra dar origem ao poder, pra que existissem, pra que houvessem os laços, eu não sei, aí fica meio, né, fica meio nublado essa parte, porque realmente não tem muitos detalhes sobre isso, né. Porque pra série não é muito importante isso que eu falei, mas se caso a gente tenha mais, tenha outras, além dos mangás, a gente tem outros spin-offs, eles poderiam se passar em outros universos, inclusive em universos que não foram visitados pela Homura durante as voltas dela, né. Uhum. Oi, por isso que eu perguntei pra vocês, que eu não li o mangá, eu queria saber em que tempo que esses mangás se passam, exatamente pra saber se dá pra analisar alguma coisa disso, né? Sim, Orico Mágica é um prequel, ele acontece antes do começo da série. Mas o que eu vi no Orico Mágica é que todas as personagens da série estão lá, né? Bom, pelo menos o que eu vi até agora, pelo menos a Mami e a Kyoko estão. Não, na capa do segundo volume já tem a Madoka e a Homura. Então como que se passa antes? É que assim, se você for voltar... Antes, pelo menos, isso eu tenho certeza. Talvez se passa antes num universo paralelo. Numa das linhas de tempo. Né? Se bem que o Darko tá um pouco confuso, tá considerando universos paralelos, mas eu acho que basicamente é só uma linha de tempo que vai resetando na prática. É um looping mesmo. A não ser que esteja considerando, por exemplo, o mesmo conceito de Steins Gate. Homura foi até um ponto do tempo, pegou, voltou, aquela linha continua e a Homura pula em outra. É isso que tá querendo definir por universo paralelo? Não dá pra saber. Não dá pra saber se a linha continua. Apesar de que, a maioria de... A maioria não, todas as linhas elas não vão continuar, porque o mundo vai ser destruído. Pois é. Assim, tem uma cena, tem uma figura que aparece naquela cena que eles vão lutar depois que elas derrotam a Sayaka e elas estão tipo numa estação de metrô, né, alguma coisa assim, e tem um board assim, né, um quadro de avisos, e tem um desenho que é uma linha do tempo, que é uma linha reta, aí tem uma linha em cima superior e uma linha inferior, e aí na linha inferior tem um cara com um chapéu e um guarda-chuva na mão, e aí na linha superior, no começo, tem o cara sem o chapéu, sem o guarda-chuva, e o chapéu e o guarda-chuva mais pra frente, e essa linha se une e torna uma só. Então, se isso for referência a como o universo, né, a como o tempo e espaço de Madoka se comporta, você pode, né, deduzir que realmente é a mesma linha do tempo em que você faz, você, né, você volta, muda alguma coisa e ela continua. E aí ela se adapta e se mantém. Sim, então todos os loops que a gente viu, eles só existem do ponto que a Homura ganha os poderes dela até o ponto o Apurg's Night. Porque assim, por isso que a Homura consegue manter as experiências, né? Uhum. Sim, vai cada vez ficando mais e mais. Tanto que devido à agonia, a teoria mais popular que teve, obviamente, o Urobush pegou e disse, não é... Foi aquela famosa. A Homura vai voltar tanto no tempo, com os poderes de retorno do tempo, as engrenagens e tudo mais da Vapor Knight, ela vai se tornar Vapor Knight. Pior que esse foi o maior balde de água fria que muita gente tomou na época. Eu pensei muito nisso, eu achava muita realmente... Muita gente pensou nisso porque a Vapor Knight, ela tem as engrenagens, né, nela. Ou estão vestidos de engrenagens, então... Sim, também é um pouco de pensamento similar, porque também eles usam os mesmos motivos para julgar outra viajante do tempo, no caso da Sakuya de Touhou também. Então acho que por isso o pessoal deve ter visto que ficou no subconsciente realmente os caras julgaram por associação. Então, mas aí se você for analisar o Walpurgis Night, o que significa? Ele é um festival das bruxas, certo? É um festival que ocorre até hoje nos países nórdicos ainda existe esse festival. Que seria o dia que as bruxas viriam pra superfície. Em algumas versões dizem que é pra encontrar os seus deuses, em outras versões dizem que é pra fornicar com o diabo. E seria uma reunião de várias bruxas. E pela luta da Homura com a Purgis Night, aparecem várias marrochojos em formas negras, assim, sabe? Lembra? Não sei se vocês vão lembrar. Ah, lembro. Elas sem rosto, sem definição, assim, e elas começam a atacar a Homura. Pelo conceito do que é o Purgis Night, que seria meio um sabá, né? Uma reunião de bruxas. Exato. Na verdade, dá pra entender falar que o Purgis Night, ele na verdade seria uma união dessas bruxas, de todo esse poder dessas bruxas que foram derrotadas ou qualquer coisa do tipo, e que elas se tornariam uma entidade única. Isso tipo, poderia ser... Tipo assim, meu nome é Legião? Por aí. Somos muitos que somos, né? Somos Legião porque somos muitos. O que eu tava pensando é em outra coisa. O que define o poder de uma Marrochojo? Basicamente, o que o B estipulou, que o interesse dele em garotas, adolescentes, é justamente porque elas passam por muito... muito... trabalham muita emoção durante a adolescência. Então, por causa dos hormônios e tudo, há uma instabilidade emocional muito grande, que causa muito contraste, que é o que ele diz que gera energia, né? Exato. Então, basicamente, dá pra se entender que o poder é gerado, então, pelas emoções. Uhum. E aí ele também fala várias vezes que o desejo, né, dá o poder, realmente. Tipo, a profundidade do desejo é o que dá o poder, né? Que vai variar o nível do poder, né? Então aqui vai minha teoria sobre o Purgis Night. Se o poder de uma Marrochojo é definido pelas emoções e por tudo que ela sentiu e tudo que ela passou, quanto mais forte uma... emocionalmente forte uma pessoa, mais coisas ela consegue aguentar, por mais coisas ela consegue passar sem perder a sanidade, então ela acaba tendo mais emoções assim na carga dela, né, na carga pessoal dela. Se uma pessoa que aguentou muita coisa, que sofreu muita coisa e que passou por muitas emoções se tornou uma Marrochojo, ela também talvez demore mais tempo pra se tornar uma bruxa, porque apesar de você ter uma relação muito física do ritual ali de purificação do Soul Gem, né, que é ela que usa esqueci o nome, é o Grief Seed, usa o Grief Seed pra purificar o Soul Gem. Só que com o processo que a gente vê da Sayaka se tornando bruxa, a gente vê também o processo de bruxificação, ele tá muito relacionado com a mente da pessoa e com quanto ela está pirando, certo? Então se você tem uma pessoa muito forte, com muitas emoções, que se tornou uma Marrochojo muito forte, ela vai demorar mais tempo pra se tornar uma bruxa. E se ela demora mais tempo pra se tornar uma bruxa, ela mata muito mais bruxas do que uma Marrochojo normal. Então todas essas bruxas espectrais que a gente vê da Walpurgis Night são as milhares de bruxas que ela conseguiu matar antes dela se tornar uma bruxa. Pode ser. Agora, a questão de quando as Marrochojos viram bruxas, você tem a explicação disso no Fausto. Que é o seguinte, o Fausto, quando ele faz o contrato com o Mephisto, o Mephisto diz assim, você tem 24 anos de vida e ou você, se você, em algum momento, através do conhecimento, porque o que o Fausto pede pro Mephisto é o poder, ele quer conhecer mais do que o ser humano pode conseguir descobrir através da ciência sozinho. Então, é a ambição. Então ele pede através dos poderes, né, místicos do Mephisto, para que ele tenha todo o conhecimento do mundo. E aí o Mephisto fala para ele, a partir do momento que você sentir felicidade com esse conhecimento obtido através dessa forma, desse contrato, ou então, se você desejar que o tempo pare em algum momento, você vai ser levado diretamente para o inferno. Então, há uma teoria que todo mundo, que tá, parece que é meio confirmada, que seria a maldição da felicidade. As Marrochojos, elas, a partir do momento que elas aceitam a situação. Elas conseguem atingir o objetivo pelo qual elas pediram poder. Para o qual elas necessitavam do poder, elas são amaldiçoadas. Elas estão condenadas ali. Elas vão acabar se tornando uma bruxa. Não sei, eu acho que é mais... Por exemplo, porque no primeiro episódio, o que acontece? No primeiro não, no segundo. A Mami, ela, o que ela tava procurando? Ela não queria mais estar sozinha. Aí ela pega, consegue, a Madoka chega pra ela e fala, não, eu estou sempre com você, eu vou estar sempre do seu lado. E aí ela fala assim, ah, nunca estive tão feliz na minha vida. Episódio seguinte, ela morre. De burra, convenhamos, né? Não, é assim, ela morre porque... Não. Aí por que ela não lutou, entendeu? Por que ela não conseguiu fazer nada? Porque ela já estava, predestinada ao fracasso, porque ela atingiu a felicidade. Esse é o pecado maior. Ela não pode atingir a felicidade através de um poder irreal, um poder inumano, um poder, sabe, sem ser através do próprio esforço. Ainda assim? E aí depois que acontece? A própria Sayaka, ela atinge a felicidade, ela chega e fala, nunca estive mais feliz, quando ela devolve abre a capacidade de usar as mãos pro Kamijo lá, pro menino que ela gosta. E a partir daquele momento, quando ela ouve ele tocando de novo, ela fala, não, já estou feliz, eu não preciso de mais nada. E isso até no 12º episódio aparece de novo. A Madoka leva ela até um anfiteatro, onde ela ouve o Kamijo tocar, e ela fala, não, isso é só o que eu só queria isso. Ou seja, a partir do momento que ela está feliz, que ela conseguiu fazer o que ela queria usando aquele poder, ela também, na hora, ela está danada. Ela né, recebe a danação, né? Seria isso, né? A maldição da felicidade. A impressão que eu tive mais é que é quando ela aceita a condição de Mahushoujo. Quando ela aceita o que ela faz e aceita, ela não aceita o que, cara, ela é. Não, nenhuma delas aceita. Olha, a Sayaka, ela aceita um tanto quanto. Ela começa a pirar e começa a achar bom matar. Mas então, ela não pira. E depois, o que acontece? Ela fala, eu não sou nada, eu sou um zumbi, eu sou um corpo animado, eu não posso tocar, ela fala, eu não posso abraçar o Kamijo, não posso beijar ele, eu não posso fazer nada, porque eu não existo mais, eu estou morta. Sim, ela não aceita. Quando eu digo aceitação, ela é desespero. Não, sim, quando eu digo aceitação, não é aceitação de estou bem com isso, é aceitação de realização do que ela realmente é, entendeu? Não tem nada que eu possa fazer, eu sou isso aqui, eu sou essa merda aqui. Não, mas aí o que acontece? Isso não acontece com a Mami. Então, na verdade, assim, é que isso tá no Fausto, muito claramente, entendeu? E outra, o que acontece, também uma das outras regras era se o Fausto parasse o tempo. E aí nisso você vai ter a Homura, que a Homura, o desejo dela é exatamente esse, é que ela volte pra aquele momento antes de conhecer a Madoka e consiga mudar tudo dali em diante. Isso, então, se você for acreditar nessa teoria da maldição, da maldição da felicidade, você vai entender que a Homura estava predestinada ao fracasso, porque ela em momento nenhum, ela ia conseguir salvar a Madoka, porque o pedido dela já era corrompido, o pedido dela já contrariava as regras e dizia que ela não conseguia fazer Peraí. Segundo o que você tá dizendo, então a Homura nunca viraria uma bruxa. E ela não vira. Mas ela chega quase a virar. Quase virou. Mas ela não virou, porque a Madoka salvou ela. Ela passou pelo processo, então isso já invalida a teoria, Johan. Não, isso não importa, não. Mas o que eu tô falando é o seguinte, ela viraria sim uma bruxa, ela poderia virar uma bruxa. Por quê? Não, peraí, ela está amaldiçoada, ela não pode atingir a felicidade, ela não pode parar o tempo. Ah, então por causa disso ela pode virar uma bruxa a qualquer momento. Ela pode, a única coisa que ela não pode é que o que acontece é o seguinte, eles falam, a partir do momento que você atinge a felicidade com isso, ou então você para o momento, a hora que quando a Homura quase vira a bruxa, é quando ela fala assim, desisto, entendeu? Eu estou aqui, eu não consigo, isso não adianta nada, e aí começa o desespero dela, e ela começa e inicia o processo de se tornar uma bruxa, mas aí ela é salva pela Madoka. Sim, toda essa bendita, tudo isso que tu falou, basicamente, só pra resumir, quando as Mahousoujos caem no desespero, é quando elas viram bruxas, simples, né? Não, é que eu digo assim, você vai ter um paralelo explicando por que que isso acontece, é porque você também tem isso no Falso, e é muito parecido, entendeu? Neto, fala alguma coisa, a gente vai acabar o bloco e você tá quieto. Pois é. Eu tô interessante, só que foi aberto um parênteses que eu já ia fazer uma pergunta, do porquê da Homura nunca ter virado uma bruxa, ou da possibilidade remota, ou não, dela virar uma bruxa. Eu já penso de uma forma um pouco diferente, eu já acho que se ela quisesse virar uma bruxa, ou se fosse pra ela virar, ela já teria virado muito tempo atrás. E daí eu penso uma outra coisa, o fato da Madoka, já no final, no último episódio, ter se tornado, vamos dizer assim, a nova deusa do universo, o fato dela ter se tornado deus, aquilo não foi a felicidade da Homura até certo ponto? Ali talvez a Homura, pressupostamente falando, não poderia ter se tornado uma bruxa também? Né, e o que define o ponto quando a Madoka vira aquela bruxa? O que aconteceu ali pra ela virar aquela bruxa? É, como assim, o que aconteceu? Ué, você falou que ela só vira uma bruxa quando elas atingem a felicidade, com a condição e com o desejo dela. Então, o que aconteceu pra que demorasse tantos anos ali até a Madoka virar uma bruxa? Como tantos anos? Aquilo não foi imediatamente. A Homura, ela viajou no tempo pro ponto quando a Madoka vira uma bruxa gigantesca que vai engolir a Terra. Não, é no mesmo momento, é no Alpurgs Night, é na noite do Alpurgs Night aquilo. É, não, ela viaja no tempo. Não, é logo após ela derrotar, o Alpurgs Night, o que o Bey fala, quem diria que ela iria derrotar o Alpurgs Night com uma flecha só, e no mesmo, ao mesmo tempo fosse se tornar, né, por ela ter derrotado a bruxa mais forte de todos os tempos, quer dizer que ela era a Mahushoujo mais forte, e se tornaria a nova bruxa mais forte de todos os tempos. Sim, mas o Kyuubi leva ela, eles vão pro ponto, deixa eu falar. Que coisa. Eles vão pro ponto que a Madoka vira uma bruxa. Aquilo não é imediatamente. Tanto que eles vão até pro espaço, poxa. Eles estão no mesmo lugar. Não, você tá falando do final. É, tô falando do ponto que a Madoka vira uma bruxa no final. Não, por que que não é ao mesmo tempo? É sim ao mesmo tempo. A partir do momento que a Madoka faz o pedido, aquilo acontece naquele instante. Não, cara. Ela viaja recortula. No tempo. Não, inclusive, não, não, inclusive não. O Cube vira e fala, olha, aquele meteoro ali é a Soul Gem da Madoka, que ela se tornou porque depois dela ter apagado tudo aquilo. O mundo ia ser destruído e pelo pedido... Peraí, peraí. Mas não especifica. Ela tá fora do espaço-tempo. Mas naquela hora não especifica quando, né? O que foi, Soma? Naquela hora ele não especifica quando que aquele lance da Soul Gem da Madoka vindo em direção até a... Não se especifica quando e tudo leva a crer que não é imediatamente. Ah, é impossível. E também tem que ver uma coisa. A Madoka deu uma burlada nas regras ali, que foi incrível, né? Então não dá pra concluir que o que aconteceu depois que a Madoka virou a Godoka, basicamente, que realmente as regras vão funcionar da mesma forma. Não, e a partir do momento que a Madoka vira Madoka, você não consegue mais especificar exatamente quando acontece cada coisa. Sim. A Madoka vira Madoka? Como assim? A Madoka vira deusa. Megamidoka, Godoka, Madogod. Não, mas o que acontece... Não, é que, assim, eu vejo de outra forma. O que acontece é que a Rumura ali, ela não viajou no tempo. Ela foi pra Lua, ela tá na Lua. Porque por causa do pedido dela, ela não pode ser afetada pela regra da Madoka, pelas novas regras. Ela, na verdade, o que acontece isso é que a própria Madoka coloca ela na Lua porque a Rumura, essa é a única pessoa que ia lembrar dela. E ela fala isso pra Rumura. Ela fala assim, a Rumura fala, você vai me abandonar? Ela fala, não, por você estar aqui, você vai ser a única pessoa que vai lembrar de mim. E aí ela pega e dá os laços na mão da Rumura. Sim, aquilo ali acontece ao mesmo tempo. O que eu tô pensando aqui faz sentido. Por quê? Pensando numa linha, uma linha mais... Pensando mais linearmente, aquilo deveria ser talvez um pouco depois pra dar tempo da Madoka matar todas as outras bruxas. Só que a Madoka dobra o espaço-tempo e faz isso tudo ao mesmo tempo agora. Sim, ela vira uma Mahou-Shoujo ali no final. Esse conceito metafísico e físico da Madoka, no próximo bloco eu vou esclarecer um pouco mais disso. Aquilo que eu não pude falar no post, mas depois eu vou esclarecer um pouco melhor. As minhas teorias, né? Mas vamos lá, prossegue. Não, aquilo que eu quero dizer, voltando a falar daquele final. Aquele final acontece todo ao mesmo tempo, porque ela faz o pedido, ela vai destrói as que estão naquela linha do tempo onde ela está ali naquele momento, e depois ela vira, porque é inevitável ela virar uma bruxa, e aí o Kyubei fala, será que a esperança que ela criou vai se igualar ao desespero que ela criou, ela vai criar ao se tornar um deus? E aí nisso, ela pega e engole a terra, e aí a Madoka vai e fala, não, a esperança é maior, e ela consegue salvar, e a terra explode, caso vocês não tenham visto. Tipo, não, não fica claro se a terra explode, não. Não fica claro nada. Não tem uma explosão. Ali no que aconteceu não foi nada. Vocês não fica claro porque não apareceu, porque ela tava na frente. Há uma explosão, aparece um outro plano dimensional onde ela está. Peraí, se a Terra explode ali. Calma. Se a Terra explode ali, a Rumura explodiu junto. A Rumura tava na Lua. Aquilo ali não vai afetar. Mas você vê a Lua sombra. Você vê a sombra da Rumura se distorcendo. Não, e a Lua aqui na esquina em termos astrológicos. Aí você não vai querer usar, né, leis da física pra falar de. Se a Terra explodiu ali, a Rumura explodiu junto. Sim. Ela não explodiu porque ela tava na Lua e quem tinha colocado lá era. Quem colocou ela ali era a Madoka. A Madoka é deus, ela faz o que ela quiser. E outra coisa, então depois a Rumura volta no tempo depois, então? Ela recriou o mundo, é um novo mundo, porque são novas leis. Se você for analisar exatamente o que o Bey falou, ela acabou com o universo, ela criou um novo universo, que são novas leis para o universo. Não, peraí. Pra mim não foi a Madoka que criou as novas leis, não. O universo que se corrigiu, pra poder manter o equilíbrio. Exato. O pedido dela era pra que mudasse não, as regras. O pedido dela foi só esse, com todas as letras. Eu quero matar todas as bruxas antes que elas surjam. Não, o pedido não, Dark, dela... Mais uma que reforça que o universo também se corrigiu, Dark. Tava os bonecos de Olinda lá, os demônios que tomaram o lugar das bruxas e tal. Aquilo lá foi uma autocorreção do universo. Não, mas não exatamente... Mas eu tô falando a mesma coisa que vocês. Aquilo não é uma autocorreção do universo. Aquilo é um novo universo utilizando as regras da Madoka, as novas regras, porque o que ela fala é que ela deseja apagar toda a existência de todas as bruxas antes mesmo que elas existam. Toda bruxa de todo o universo, do passado e do futuro, com as mãos dela. Ela ali, o que acontece? Ela cria um novo universo usando essa regra, onde as bruxas não poderiam existir. Tá, peraí, o maior problema aqui é semântica. No presente, passado e futuro, tecnicamente, ela vai o universo vai se adaptar a uma regra que existe normal. A gente tá tendo um problema de semântica aqui. É, porque é o que eu tô dizendo. Que acontece? E eu acho que, inclusive, a gente concorda. Não, é normal. Metafísica é complicado mesmo. Um cara que trabalhou com o criador do universo da Tekken 1, que nem foi o Game Robush, o cara tem experiência danal no cérebro da gente. Então, é normal isso que tá acontecendo mesmo. O que tá, mas acontece? Assim, eu tô falando a mesma coisa. Peraí, olha só. Calma, a gente tá falando a mesma coisa mesmo. Mas eu vou tentar explicar aqui pra juntar as duas ideias e ficar um pouquinho mais claro. É, a Madoka, ela não criou todo o universo. Ela mudou boa parte das regras do universo e o universo teve que se readaptar pra suportar essas novas regras. E, inclusive, essas mudanças do universo pode até nem ser algo metafísico, assim, de nós temos um conceito maior e alguma coisa maior que mantém o universo, assim, faz com que ele se sustente, sabe? Não. O que pode acontecer é que todas as mudanças no espaço-tempo que a Madoka causou destruindo as bruxas, todos os futuros que ela mudou, futuro, passado e presente que ela mudou, causaram os efeitos colaterais, fazendo com que, por um acaso, o universo também se corrigisse. Então, os demônios, ao mesmo tempo que eles são uma correção que resolvem o problema da falta de equilíbrio para entropia, já que você não tem mais as bruxas, eles também são um efeito colateral, um erro causado pelas várias mudanças no espaço-tempo que a Madoka causou. Eu discordo. Eu não acho que é um erro, porque, na verdade, eles são a ferramenta para que o universo continuasse existindo, que era a necessidade de ter uma energia que suprisse a entropia, ela continua existindo, porque se você não existisse isso, o universo deixaria de existir. Então, aqueles monstros lá que aparecem, eles são só uma nova forma, um novo formato da ferramenta que existia antes, um novo formato que ele tomou. A questão é, quando ela muda e diz que não podem haver mais bruxas, ela sim muda o universo. Aí a questão é que eu digo que ela refez o universo, vocês dizem que o universo se ajustou. É a mesma coisa com palavras diferentes. Sim, o universo foi modificado. O que eu não concordo é que a Terra foi destruída naquele momento só. É que assim, dá a entender, eu acho, na minha visão, dá a entender claramente. É, eu não sim, acho que a Terra foi destruída. E tu, Carlírio, o que tu achas, rapaz? Eu não acho que a Terra tenha sido destruída também, não. Mas, muito embora eu concorde com as outras teorias, mas não vi o fato da Terra ser destruída. Talvez um outro plano, igual foi dito pelo Johan, alguma coisa assim, mas não vi a Terra ser destruída. Agora, a questão de todo esse anseio, de todo esse desejo da Homura, depois da Madoka ter se tornado uma deusa, e ela viajar entre todos os tempos possíveis e todos os locais possíveis, a tornou totalmente onipresente e onisciente. Ela estava no momento que quisesse, a hora que quisesse, e fazendo aquilo pelo qual queria fazer. Então, acho que isso criou também um novo universo. Não uma distorção do anterior, mas criou um novo universo. Mudou as regras. É como se fosse, por exemplo, um game que recebeu um patch de modificação, mudou as regras do jogo em si. A ideia que eu fiquei, o que acontece a partir do momento que a Madoka faz o desejo dela, que ela começa a pular no tempo, o passado, o presente e o futuro, para todos os momentos onde uma bruxa está surgindo, e vai destruindo cada uma, né? Isso na nossa linha do tempo demora um segundo, porque na linha do tempo dela demora um pouco mais, porque ela tá passeando por aí. Mas enfim, até o ponto que ela destrói ela mesma. Ela é temporal, não leva tempo nenhum, ela é atemporal. Sim, certo. Até o momento que ela mesma vira uma bruxa e ela mesma se mata. Quando ela mesma se mata, ela cria um paradoxo e, além de ser atemporal, ela deixa de existir, ela vira um conceito. Uhum. Exatamente. Ah, o conceito. Vai, isso vai dar pau. Eu acho que aí todo mundo concorda, sabe? A partir do momento que ela se mata, que ela mata ela mesma, ela cria um paradoxo e deixa de existir. Sim, ela remove a Madoka do universo normal e ela vai pro universo metafísico. Segundo a metafísica, ela vira um deus. Ela viraria um deus. Agora, segundo, por exemplo, a ciência, mais ou menos, ela viraria um conceito, uma regra da natureza. Segundo a ciência, nada disso faz sentido. Se você for analisar o conceito de entropia que eles usam, é totalmente ridículo, não faz nenhum sentido. Entendeu? Aliás, essa solução pra entropia não faz um pingo de sentido. Mas card games ou motorcycles também é ridículo pra caramba, mas o anime funciona. Isso que eu ia falar. Eu vejo muita gente por aí criticando por Madoka ter toda essa pegada realista quanto aos sentimentos e as reações das personagens. Eu vi muita gente criticando o conceito de entropia utilizado. Mas eu achei interessante eles manterem um conceito de entropia assim pseudocientífico, porque, no fim das contas, por mais que Madoka seja tudo o que ele é, ele ainda é uma Mahoshoujo. Sim, isso. Se eu quiser saber de física mais claramente, eu vou tentar decifrar uma científica américa. Pois é, então ele ainda é um Mahoshoujo e ele ainda mantém elementos do Mahoshoujo, principalmente, talvez, toda a mitologia ali, ela é bastante pseudocientífica e fantasiosa, e também o crescimento da Madoka, né? Porque no fim das contas... No fim das contas, Madoka Mágica é sobre o crescimento da Madoka, assim como todo Mahoshoujo é sobre o crescimento do personagem principal. Se bem que há contestações, se realmente é a principal da história, não sei, seria a Homura, mas... É, exatamente. Vamos partir do ponto de que Madoka está no nome, então ela é a protagonista. Sim, mas calma. Não é. Por isso que eu fiz aquele paralelo com os Kamen Riders, por exemplo, que da mesma forma que acontece em Madoka, por exemplo, dela ser a principal, ter o nome na série, mas o foco tá mais em cima da Homura, a mesma coisa acontece também em Kamen Rider Ryuki, no qual o foco tá no Rider no título tecnicamente, mas quem tem mais destaque é o Kamen Rider Knight. Tanto que ele, por exemplo, ganha a forma final antes do próprio Ryuki. Tá, então vamos dizer não que ela é a protagonista, mas que a história é sobre ela. Assim como o Senhor dos Anéis, o Frodo é o protagonista, mas a história é sobre o Anel. Sim, pois é. Mas assim, é porque assim, se você for pegar de novo, eu vou citar Fausto de novo. Se você for pegar e comparar, ali o que acontece é o seguinte, você vai ter o Kyubei como sendo o Mephisto, como sendo o demônio, certo? A própria Madoka sendo Deus, já utilizando esse paradoxo aí que foi, né, que só surgiu no final da série. Você vai ter a Madoka como o próprio Deus. Depois você vai ter a Homura como Fausto, que seria o personagem principal, porque foi ela que fez o pedido que desafiou a entropia, porque a viagem no tempo desafia a entropia. E aí você vai ter a Madoka ao mesmo tempo que ela é Deus, porque ela no final se torna Deus, ela é a Gretchen. A Gretchen é a mulher a esposa do Fausto. Sim, tá muito claro no nome de bruxa dela, né? Exatamente, fica totalmente claro que a Homura é o personagem principal da história, não necessariamente do anime, não do desenrolar das coisas. E como é o final de Fausto, você sabe? No conto, a Gretchen, que seria a Madoka, ou Margarete, e no começo ele chama ela de Margarete, e depois que ele faz sexo com ela pela primeira vez, que ela era uma virgem, aí ele começa a chamar ela de Gretchen, porque ela já tá manchada. E aí você poderia até ligar isso ao fato de que a bruxa da Madoka chama Gretchen já, ou seja, ela já é, né, dando essa intenção de que ela seria um ser já corrompido mesmo, né? E aí a Gretchen, no conto, ela perde o irmão e fica grávida do Fausto. Só que, tipo assim, é um filho ilegítimo. O Fausto, ele não tá ligando muito pra ela. E aí ela vai lá e sacrifica o próprio filho e vai presa por isso. E aí ela vai ser executada. E aí, quando isso acontece, o Fausto vai lá tentar salvar ela, que é o que a Homura, né? Se você for dizer que a Homura é o Fausto, é isso que a Homura faz, tenta salvar a Madoka. Só que a própria Gretchen, que seria a Madoka, ela se recusa a ser salva. Ela fala não, que ela vai se sacrificar, ela merece morrer pelo que ela fez, e ela merece, ela prefere ir pra companhia de Deus, né? E aí ela acaba fazendo isso, ela acaba morrendo, aí o Fausto consegue ir embora, vai embora junto com o Mephisto e foge dali. E aí depois, no final do livro, no final do segundo livro, inclusive, do Fausto, são duas partes, quando chega um momento em que o Fausto tem que entregar sua alma, né, pra ir pro diabo. E aí, quando o Mephisto tá levando a alma pro inferno, a Gretchen pede pra que ele seja salvo, ela pede pra Deus, ela suplica e salva. E ela, através desse pedido é tão sincero, que ela salva o Fausto desse destino. E aí você pode fazer essa comparação imediata, porque a Madoka faz a mesma coisa, ela se sacrifica, ela diz, não, eu abandono minha família, abandono meus amigos, meu irmão, minha mãe, meu pai, todo mundo, abandono minha vida pra salvar todas essas pessoas, especialmente pra salvar a Homura. Porque chega uma parte que ela fala, né, depois de agora de ter conseguido ver todos os universos por onde você esteve, eu entendo o quanto você se esforçou por mim. E aí aí dá pra ligar com isso, né, de que a Madoka ali, ela vira Deus, ela meio que vira Deus, mas ao mesmo tempo ela dá o perdão pra Homura, entendeu? Porque ela diz que a Homura fez aquilo tudo realmente por amor, e que mesmo que não tenha dado certo, tá tudo bem, que ela se sente à vontade se sacrificando e deixando de existir, saindo da existência. A relação com o Fausto pode ir até aí, mas eu acho que também o final de Madoka tem uma outra coisa, que se Madoka é Deus, Homura claramente é o Messias, é Jesus. Ela vira uma espécie de arauto de Madoka, né? Tanto que ela ganha até o arco da Madoka. Então, mas aí depois ela não aparece ela fazendo nada, nenhum tipo de, né, de peregrinação, espalhando a palavra de Madoka, nem nada disso. Ela só tá ali lutando, e ela continua lutando e esperando a onde ela vai morrer, onde ela viraria a bruxa, pra ela poder retornar, né, voltar e se encontrar com a Madoka de novo. Que muita gente diz que é isso que acontece no 12º episódio, no final. Quando ela vai lá enfrentar aquele bando de monstros do deserto lá, que é um monte, que aí aparece uma asa e tudo, né? Dá a entender, parece ter meio, uma coisa meio de bruxa, né? Parece aquele cenário das bruxas dentro das asas. Dá a entender que ela ali, ela estaria ali se sacrificando, se jogando pra cima daquele monte de monstro, pra que ela pudesse encontrar de novo. E aí aparece a voz da Madô que fala, né? Gambare, né? Se esforce, vai eu lá. Eu tenho 1 milhão de interpretações possíveis pra esse final. Eu não consigo chegar a uma conclusão. Eu também. A primeira coisa que eu pensei quando assisti, e que eu acho que é a mais diferente, que pouca gente pensou, é que esses dois episódios saíram depois do terremoto. E a Madoka fala Gambare pra Homura. E tava na época do Gambare Japão. Gambare Nihon, né? Gambare Japão. Exatamente. Então, quando eu vi a cena, a primeira coisa que passou na minha mente é: nossa, eles colocaram isso de última hora pra dar uma mensagem pro Japão, sabe? Vai lá, siga em frente. Foi a primeira coisa que eu pensei. E depois, eu cheguei a pensar que é o momento que a Homura vira uma bruxa. E só o momento que ela vira uma bruxa, ou talvez o momento que ela vira uma bruxa e ao mesmo tempo também é o fim do universo. A Homura, ela viveu até o fim dos tempos. É possível. Sim, que nunca ficou claro exatamente. Nunca ficou claro exatamente se as Mahoujins envelhecem ou não. Isso nunca ficou exatamente claro. E a partir do momento que elas são zumbis, né? Elas podem não envelhecer. Uhum. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, porque se elas são shoujo, né? Elas teriam que estar ali entre os 12, 14, 15 anos ali. E será que elas envelhecem, né? Pois é, e aí quando ela virou... Momento, né, será que ela, se ela envelhecer, ela deixa de ter os problemas e aí, né? Quando ela, o que me faz pensar no fim do mundo é que quando ela virou uma bruxa, aparece... Primeiro que ela tá num deserto, né? Num cenário muito desolado, que parece ser algo, sei lá, talvez num futuro muito distante, apocalíptico ou alguma coisa assim. Mas o que acontece? Começa a surgir as asas de bruxa, né? Ou aquelas coisas estranhas, e isso acaba engolindo a tela inteira e acaba o anime. Então talvez isso possa significar duas coisas. Ou que é o fim do universo mesmo, né? Tá engolindo tudo, o universo acabou, pum, acabou. Ou que, como a história até então tinha a Homura como protagonista, a partir do momento que acabou a história dela, acabou a história do anime também. Então, a transformação de bruxa dela engole a história, entendeu? Engole a história, engole o anime e acaba. Pode ser, muito bem. Verdade. Ah, se vocês jogarem Sayano Uta, vocês vão ter mais nós na cabeça ainda do que esses de Madoka. É só o que eu digo pra vocês. Mas então, quais as curiosidades que o Soma queria jogar aí? Fala. Ah, tem várias. Joga mais interessantes. É que a primeira e mais notório, tá certo que eu sou um pouco Yuri fanboy. Não, um pouco caceta. Eu sou praticamente um Yuri fanboy mesmo. Mas o... assim como o Shinbo já tinha feito antes em Lirical da Noha, os tons de Yuri estão mais do que escancarados em Madoka Mágica. Eu acho isso um absurdo. Eu concordo com você, eu acredito que tá lá. Eu só acho que isso é totalmente irrelevante e que, tipo, tem muita gente que deu muita importância pra isso no final. Diz que o final é só um Yuri, que é só a relação entre elas duas, que é a consagração da relação entre elas. Eu não sei se é essa a sua opinião. Não, mas também tem o quê da brincadeira também. Bom, eu adorei também. Mas também tem o quê da brincadeira, porque não dá pra esquecer que também com uma série que contesta também esse, não só a Mahou Soujo, mas também o que vem em volta delas também. Esse negócio de Yuri fanboyism em Mahou Soujo é muito comum. Mesmo que os caras não coloquem bala na agulha pra isso, os fãs mesmo tratam de fazer. E olha aqui que eu torrou o Project Zoom, nunca colocou uma referência Yuri clara em nenhum dos games. Agora a fanbase que se virou com isso. Não, aquilo tá lá por uma série de motivos. Mas no caso de Madoka teve duas caras. Primeiro, o desespero da Homura, tu tem que ser, como eu disse, um pedaço de granita pra não notar. Em salvar a amiga. Ah, ela dedica a vida dela a isso, né? Sim, e segundo também tem o fato do... Mas não necessariamente deixa necessário que seja um amor romântico. Pode ser apenas um amor de amigos, um amor por uma irmã, sabe? Eu nunca uma coisa falei... assim desse tipo, um amor puro. Não, mas eu tô falando... Sim, o Yuri pode ser um amor puro. Cheguei a fazer um artigo pro pessoal do Kotatsu Shimbun anos atrás, que mais tarde eu vou reeditar, que menciona justamente que o amor Yuri é algo mais idealizado, né? Algo assim que nem amor de novela das oito. Então, se for olhar por esse lado também, a Kyoko seria um substituto também pro Kyosuke. É, pro Kyosuke. Aliás, notaram a semelhança dos nomes? Kyoko, Kyosuke. Kiko e Suke são prefixos, são sufixos normais para nomes femininos e masculinos, né? Se vocês prestarem atenção na iteração das duas, desde que a Kyoko aparece também, tu tu percebe realmente. Tem um clima sutil, se for analisar pelo Yuri clássico, assim. É, sim, e tá ali por vários motivos, né? Tá ali porque é algo que tá presente no gênero original, sabe? Tá no gênero isso. Tá ali porque vende. Vende. Tá ali porque é um trama, é um algo interessante a se tratar, sabe? É um assunto interessante de brincar, de colocar assim em subtexto e tudo mais. É divertido fazer isso. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês: vocês acham que realmente existe magia ali? Como assim? Por exemplo, o que o Kyubey faz de os milagres e tal, são milagres? Porque assim, ele fala que ele vem de uma raça alienígena extremamente desenvolvida, que ele tem uma tecnologia que transforma sentimentos humanos em energia. Será que realmente é magia? Que ele chama de magia, mas será que é magia mesmo, milagre, ou então é só uma tecnologia, né? Ah, mas senhor, a partir de um certo ponto, você não pode mais diferenciar magia de tecnologia. Não, isso que eu tô falando, até tem o aquele paradoxo de Clark lá que fala, né, que toda tecnologia suficientemente avançada é instinta de magia. Não, eletricidade antes de ser tecnologia era magia. Uhum. Não, eu tô dizendo assim, mas vocês acham que é isso? Que é uma tecnologia da raça dos Kyubey lá? Ou não? Ou que é magia de verdade, que ele tem a magia, né? Porque isso fica meio, né, assim... Eu não consigo diferenciar, sabe? Se eles conseguiram desenvolver um poder pra dobrar a realidade, isso pode ser considerado tecnologia, não precisa necessariamente ser considerado magia. Mas ele chama de magia, né? Eu acho que o que diferencia magia de tecnologia é que tecnologia você entende o que você está fazendo. Magia é algo que você faz sem entender. É que ali ele chama de Mahou Shoujo, e ele trata os poderes que ele dá como poderes mágicos, realmente, né? Ele chama, que é Mahou magia. Só que ele mesmo estipula que eles não têm o completo poder sobre qual o resultado de dar poderes pra uma guria. Isso aí é uma coisa. Então é magia, porque eles fazem sem entender. Sim. Ou ele só tá mentindo, né? Ou ele só tá mentindo. Pode ser. Não dá pra saber exatamente não dá pra ter certeza que aquele filho da puta tá falando se é realmente verdade, se não é. Agora, voltando pros paralelos do Soma, eu quero frisar um aqui muito interessante que ele colocou no post sobre a Pequena Sereia. Sobre a bruxa da Sayaka ter uma forma parecida com uma sereia. E isso aí também cabe também, o fato de ter tocado nos tons de Yuri da série também tem a ver com isso. Bom, pra quem não sabe... O mito das sereias, por exemplo, tem algumas variantes do tipo que conseguir um homem que consiga certa coisa de uma sereia, como, por exemplo, um item ou algo que valha, consegue o amor daquela sereia, mas na forma de um grilhão, dependendo da situação. Um bom exemplo disso aí é o mangá Ayashi no Seres, da criadora do Fushigi Yuri. No caso das sereias em si, tem uma variação de sereia lá do norte da Europa, a Melusina, que tem uma chave em sua boca. Quando essa chave é tomada por um homem, o homem também ganha o coração da Melusina. Agora vamos ao ponto em que a Kyoko detona a Octavia, a versão bruxa da Sayaka. Se vocês repararem bem, aquela formação que acontece com a Soujin dela lembra muito uma chave. A forma bruxa também da Sayaka, em si só, é praticamente uma versão distorcida de uma sereia. É, ela tem um cacau e tudo, né? E também tudo aquilo que eu já toquei antes a respeito do relacionamento que as duas tiveram durante toda a série, também dá a entender que... Sim, mas o ponto que eu achei mais interessante foi outro. Foi que o Soma comparou a forma de sereia com a história original da Pequena Sereia. Que na história original da Pequena Sereia, ela vira humana. Só que a partir do momento que ela vira humana, é como se ela tivesse andado em caco de vidro. Então ela vira humana pra poder ficar com o amor da vida dela, no fim das contas ela não consegue, e acaba morrendo de hemorragia porque o pé sangra pra cacete. No fim das contas é o que acontece com a Sayaka. Ela vira uma Mahou Shoujo pra poder ficar junto do amor da vida dela, só que no fim das contas ela acaba virando uma bruxa, e não fica com o amor da vida dela. Uhum. Eu prefiro a maldição da felicidade. Não, isso seria só pra justificar a forma da bruxa, sabe? Sim. Não é a ideia. Mas eles pegaram vários elementos, assim, gráficos de vários lugares. Se eu não me engano, sim, é só um exemplo interessante. A bruxa da Sayaka tem um livro que tem uma pintura de um autor famoso que é bem semelhante à forma da bruxa dela. Então, aí, sei lá, eles pegaram elementos de vários lugares, né? Que é muito interessante, né? As retratações do Alpurgs Night também, tipo, tem muita gente, porque é um festival muito famoso, né? Então, sim, tem várias pinturas que mostram, né? Mas considerando que a gente tá falando do Gen Urobuchi, eu tomo essa parte aí das minhas como uma prova definitiva que esse casal foi deliberadamente oficializado pelo próprio escritor. Só não, que, não que precisa, ele, né, como, cara? Como, daí... como é costume dele, o cara colocou a referência cavocada embaixo da gaveta, o filho da mãe. Não que precisa. diz, isso é tudo fandom talk, então... Sim, o que importa, né, se foi oficializado ou não. Tá ali o subtexto, tá ali justamente pra ser trabalhado. Exato. E anota o que eu tô dizendo. Se acontecer de realmente o Shinbo não tá mentindo, eles quererem fazer uma temporada mais feliz, um reboot feliz da série, vocês podem ter certeza que vai ter de piadinha com as duas lá, os casaizinhos que Kiyosaya e Madoromu, não tá no mapa. Ah, com certeza, mas eu ainda acho que isso foi uma brincadeira dele, né? Não. Não, isso aí considerando que o Shinbo, como eu disse, já dirigiu o Lirical Nanoha, eu nunca vou esquecer a primeira coisa que a Nanoha falou quando deu de cara com a Fate na frente dela. A frase, essa garota tem um olhar tão lindo. Pô, verdade. Aí, sim, e olha o que, que é o fanão de Nanoha e Fate até hoje, né? É, mas é porque são séries Mahou Shoujo feitas, pensadas pro público otaku, né? Elas são feitas pros otakus, não são feitas pras garotinhas. Sim, as duas como séries. Ao contrário do Precure. O Precure, ele pensa nos dois. Ele é feito pra agradar as garotinhas e os otakus. No caso de Madoka e Nanoha, eles são feitos especialmente pros otakus. Uhum. E seria besta não colocar um subtexto que pudesse ser explorado depois e que gerasse renda, sabe, e fama indefinidamente, né? Pois é. Exato. Juntar o útil ao rentável? Claro, né? Isso os japoneses fazem sempre. Sim, é por isso que são gênios do marketing, né? Mas então, mais algum ponto interessante a se tocar? Uma coisa que eu li por aí, achei bem interessante, é tipo, vocês repararam que o Kyubey, ele sempre faz o mesmo discurso falando sobre a importância, ele faz várias vezes o discurso falando sobre a importância da raça dele pro desenvolvimento dos seres humanos, pra saída da caverna. No final, principalmente, ele fala disso várias vezes. Aí eu li, realmente, eu não tinha me tocado nisso, que teve eu li em algum lugar na internet um cara falando, e se a Madoka tivesse desejado que a raça dos Kyubeys não existisse. Simplesmente. Ai, paradoxo. Entendeu? E aí o que o cara disse é, talvez, o que aconteça é que ele ele tenha feito esse discurso várias vezes pra deixar subentendido assim, olha, se você desejar que nós não existíssemos, você também não vai existir e nem a civilização humana vai existir do jeito que ela existe hoje. Faz sentido. É um pedido que ela poderia ter feito, ela não teria se sacrificado e no fim das contas ela teria conseguido a mesma coisa. É, exatamente. Ela poderia, entendeu? Ou, por exemplo, por que ela não fez um pedido mais poderoso? Eu desejo reverter a entropia do universo. Faz sentido, mas também tem aquela coisa. Pode ser a conversa do Kyubey, mas a gente chega a ver algumas figuras históricas importantes, como o Mahou Shoujo. Como a gente vê Cleópatra, como a gente vê Joan of Arc. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Inclusive, eu preciso de um spin-off da Joan of Arc e Mahou Shoujo. É uma coisa que eu preciso, cara. Eu preciso. Se ninguém fizer isso, eu vou ter que escrever. Eu vou ter que arrumar alguém pra desenhar. Eu preciso disso. Porque eu sempre gostei da Joan of Arc e agora eu tenho uma Joan of Arc moe. Velho, te juro, você já viu o Joan of Arc de Luc Besson? Não. Como é que é o nome? Da mina do Quinto Elemento? Ah, Milo Djovovich. Uhum. Meu, esse filme, ela se comporta como uma Mahou Shoujo. É um dos meus filmes prediletos. É a Joan of Arc de Luc Besson. Eu vi uns pedaços dele. A Milo Djovovich, ela é fantástica. Ela é bonita demais, né? E aparece ela na infância e tudo. E ela tem uma representação que ela vê uma pessoa que é mais ou menos como se fosse um Kyubey, assim, sabe? É um cara que fala com ela, assim, meio que só quando ninguém tá vendo e tudo. Nossa, é bem legal. Pá, me lembrei de uma agora que falou em Joan of Arc. Em Fate Zero, escrito pelo nosso querido Uroboshi, né? Tem o Cervante Caster, justamente Gilles de Rais, que era apaixonado pela dita Joan of Arc. Será que não foi de graça que o filho da mãe colocou a Joan of Arc aparecendo na série? Ah, pode ser. Ele aparece no Joan of Arc de Luc Besson, ele aparece também e toma uma flechada por ela. Mas é interessante, e aí a gente chega no último ponto que eu queria tocar, que são os possíveis spin-offs que Madoka pode ganhar daqui em diante. Porque a série terminou abrindo possibilidades de spin-off praticamente infinitas. Você pode contar a história de uma Mahou Shoujo no futuro, você pode contar a história de uma Mahou Shoujo no passado, você pode contar a história, inclusive, no futuro pós-Madoka, o futuro pré-Madoka, o passado pós-Madoka, o passado pré-Madoka. Você pode contar todas as realidades alternativas da Homura. Exatamente. Ou fazer um Hidamari Sketch com as gurias, né? Numa realidade alternativa da Homura. Pois é. Seria o lugar ideal. Você pode fazer qualquer coisa, realmente. Pois é, né? Então, o arco, o leque de possibilidades é infinito. Vamos ver se eles vão explorar. Aí que eu te falo, por exemplo, uma coisa que é bem curiosa. O Shaft, ele costuma sempre, não era pra falar, mas ele costuma fazer segundas temporadas. Sim. Ah, costuma. Você tem de várias coisas, Negima, de Arakawa Under the Bridge, você vai ter de Maria Holly, que agora recentemente, você vai ter várias coisas que ganharam segundas temporadas. E então, eu fico pensando, né, como, será que dá pra fazer uma segunda temporada? Madoka, eu espero o seguinte, o robô, ele brincou. Tem que pensar muito bem quanto a isso. Então, isso que eu tô falando, o fandom vai aceitar? Você, se, se você não fosse uma coisa melhor do que essa primeira temporada, será que você, que a gente aceitaria? Ou isso mancharia, né? Eu acho que qualquer outra coisa de Madoka talvez seja muito parecido com o que tá acontecendo com Code Geass. Code Geass, eu ia tocar nesse ponto. Pois é, você tem o evento principal, né, o maior evento daquele universo, que em Code Geass é, enfim, né, não vamos dar spoiler, e Madoka é ela virando uma deusa e mudando tudo. E as outras histórias, elas talvez não tenham tanto impacto, não sejam tão fortes, mas elas estão ali como universo expandido, elas estão ali pra desenvolver mais aquele universo, pra dar mais detalhes, não são histórias tão impactantes, mas que são ricas por adicionar aquela trama que é muito impactante. Sim, é o que tá acontecendo, por exemplo, com Oriko Mágica e Kazumi Mágica. Os dois mangás, agora. O Gen, ele brincou falando que ele queria fazer uma segunda temporada mais slice of life, mais colegial, com as garotas sendo felizes e sendo garotas normais e o dia a dia delas. Acho que isso foi uma brincadeira dele. Se não foi uma brincadeira, eu acho que é algo que daria muito mais certo em mangá do que em anime. Não sei exatamente. Depende muito. O Shinbo, ele sabe, ele consegue conduzir os dois tipos de história bem. É só ver a porrada de histórias de histórias diferentes que ele andou fazendo. O cara conseguiu fazer Panipone Dash, conseguiu fazer Negima. Consegue, mas seria um pouco anticlimático, entendeu? Você tem uma segunda temporada aqui. Mas sei que as gurias sofreram tanto, ou melhor, a Homura sofreu pra caramba. A Sayaka se fudeu, literalmente. As gurias se ferraram tanto na série que o pessoal acho que ia gostar de ver uma série que elas Então, mas talvez três reais, assim. Mas aí você pergunta pra você mesmo, eu não gostaria. Eu acho, tipo assim, eu como fã da série, eu não quero ver um Slice of Life de Madoka. Eu acharia curioso, seria legal, sei lá, em mangá, assim, ou em reais. Eu prefiro guardar a lembrança do Puella Maga e Madoka. Eu acho que seria interessante como aí o Han tá me lembrando. Deixa eu falar, um pouco. Cacete. Vai, fala. Seria interessante como um mangá, como um OVA e tudo mais. Agora, de uma série de TV, eu espero uma história de um outro grupo de Mahou Shoujos em um outro ponto da história. Um outro planeta, quem sabe? É, como não relacionado. Pode ser qualquer coisa, mas não relacionado, sabe? Eu espero isso. Você se refere a algo do tipo um grupo de Mahou Shoujos no mesmo tempo, no mesmo tempo e espaço em que ocorrem os eventos de Madoka e suas amigas? Poderia ser, mas aí poderia ser ou pós-Madoka. Seria interessante ter um pós-Madoka, pós o desejo no Madoka, mostrando melhor como é que funciona toda aquela coisa dos demônios, né, dos bichos que surgiram depois. Um pré-Madoka, com isso que o Yohan jogou aí de outro planeta, seria muito legal. Um que desenvolvesse melhor os Incubator, que a gente visse melhor como é que era a sociedade dessa raça e como é que ela funciona, né. Esse seria bem legal, bem interessante. Ou então, como eu falei, sabe, um histórico, com personagens históricos, ou nem necessariamente personagens históricos emblemáticos, mas algo de época, entendeu? Ou no futuro, tem várias coisas interessantes que você pode fazer sem precisar recorrer aos mesmos personagens. A visão das bruxas. Eu só espero ver os mesmos personagens novamente em spin-offs, em brindes, entendeu? Não em uma nova série. Também tanto faz, eu acho que o universo tá bem desenvolvido, dá pra fazer qualquer coisa em cima. Até Slice of Life eu tô feliz. É que eu costumo ser bem aberto realmente a variações da história, tanto Slice of Life, alguma coisa mais dark ou mais light em comparação à história original. Eu também. Se for bem trabalhado, eu não tenho muita coisa contra. Claro, tem aqueles fãs, fanboy xaropes, pseudo-intelectuais, por exemplo, daquele tipo, por exemplo, que odeia tudo que foi feito de Evangelion fora a série original. Eu concordo com você, eu também sou assim, só que o único ponto com Madoka é que seria um pouco anticlimático a partir do momento que a série termina, te apresentando várias possibilidades interessantíssimas pra uma continuação, e eles pegarem justo com os Life of Life, que talvez não seja tão interessante quanto outras coisas que eles possam fazer, e que possa adicionar mais pra aquele universo, pra franquia, então, e não só pro fandom. Eu sou assim, eu sou uma pessoa que fico sempre fascinado por esses universos fantásticos. Então, o que eu mais gostaria de ver, ao invés de ver um Slice of Life, é entender mais sobre o universo. Entendeu? Que ver essa, realmente essas coisas da parte da magia, dos contratos e tudo, como seria que funcionava. O que o Neto acha? Fala aí. Eu sou muito da opinião do Johan. Assim, eu amo Slice of Life. A maior parte dos animes que eu curto são de drama e Slice of Life. Só que no caso de Madoka, eu vejo que se for tratar de um outro grupo de personagens, ou falar do universo, falar do futuro, seria uma segunda temporada muito mais interessante do que jogar as principais personagens da série que a gente tanto conhece e tanto gostou e jogar elas num Slice of Life em que praticamente elas não vão lutar, só vão falar um pouco do dia a dia delas. Então eu acho que redimensionar a segunda temporada de Madoka pra algo um pouco melhor, com outras personagens, ou dando definição definições para aquilo que não foi definido na série original, ia ser bem mais interessante. Sim, eu concordo com os pontos tanto do Neto quanto do Johan. Só que eu tô mais ou menos sendo, entre aspas, realista, porque, bom, a Shaft acho que vai querer tirar alguns ienes a mais do pessoal. É, mas aí posso te falar, né? Por exemplo, o Bakemonogatari, que fez tanto sucesso na época quanto Madoka. Tanto não, não vamos exagerar, vai. Fez quase tanto sucesso quanto Madoka fez na época que foi lançado, e eles não fizeram mais nada, eles não encostaram. Sim, há uma suposta segunda temporada, mas tipo assim. Mas tem o Kizumonogatari agora. Né? É, então, mas assim, aí eles não. Ninguém tocou no assunto, sabe? E deixaram o projeto lá, sabe? Com o tom divino que ele levou, com a qualidade de animação que ele teve, com o apreço que ele teve pelos fãs, e eles deixaram aquilo lá parado, tipo assim, ok, não vamos mexer pra. Que é bem o que eles fazem. O Chef faz segundas temporadas, mas raramente elas são seguidas. Tirando, sei lá, da Arakawa Under the Bridge. É, normalmente eles dão um tempinho e aí eles continuam. Foi assim com Maria Holic, com os Zetsubou Sensei. Sim, que nessa raiz tá fazendo com Code Geass. Até agora estão enredando, mas. Pois é. Agora, pra fechar, pergunta final pros três aí, quero saber a opinião de vocês. Manda. O que Madoka Mágica representa pro cenário de anime? Qual o impacto que ele tem e o que ele pode mudar? Querem começar? Começa, quer que eu comece? Carlírio? Vai, o Carlírio que falou menos aí. Saber o que Madoka representa pros fãs de anime. É, pra indústria, sabe? O que Madoka pode mudar na indústria? Qual o impacto que isso pode ter, talvez, no futuro? Qual a importância que isso pode ter? Eu coloco assim, que Madoka criou, vamos dizer assim, elevou o Mahou Shoujo a um novo nível. Colocou algo acima nos termos Mahou Shoujo. Isso pra indústria de anime pode significar muita coisa positiva para um futuro próximo. Porque todos os títulos que serão espelhados em Mahou Shoujo, que sejam de Mahou Shoujo, vão se espelhar em Madoka, vão querer superar Madoka, vão querer ser algo acima de Madoka, em qualquer sentido. Não vão querer ficar somente no par e passo ou atrás, vão querer superar. Isso pra indústria da animação japonesa pode render muito. Ao mesmo passo que também dá uma preocupação da minha parte, porque pode ser um passo atrás. Por quê? Vai que a criatividade já tenha se esgotado. Vai que os novos autores, ou as pessoas que estarão pela frente dessas séries, não recaiam em alguma coisa, não acabem copiando Madoka, pura e simplesmente. Então, ao mesmo tempo que é uma ideia brilhante, que pode dar certo, ao mesmo tempo dá uma certa preocupação. Essa é a minha visão. É, eu ia falar por último, mas eu vou aproveitar para falar agora, porque eu tenho que discordar um pouquinho do Neto, que eu não consideraria um passo à frente, porque isso seria desvalorizar uma roxa que já existe. Isso seria dizer que uma Mahou Shoujo que já existe é inferior de alguma forma, e eu não acho. Eu acho que ele tem o seu valor, principalmente pro seu público, e tem o seu valor narrativo, sabe? Tem histórias bem interessantes ali, que a maioria das pessoas não dá tanta atenção assim, porque não faz parte do público-alvo, porque não é a garota adolescente, não é a garota pré-adolescente, que normalmente esse tipo de anime é feito pra agradar. Isso tirando, óbvio, os que são feitos pra agradar os otakus, que também tem o seu valor por outros motivos. Mahou Shoujo pega o Madoka Mágica pega um pouco do clássico do Mahou Shoujo, né? Porque ele tem todo o crescimento da Madoka e ele foca bastante nisso, no crescimento da personagem, nas dificuldades da idade, sabe? Coisas desse tipo, só que com uma pegada bem mais realista e bem mais sombria, que não é feita pro público que o Mahou Shoujo normalmente é feito. Então eu acho que ele pega... Tem muita coisa em Madoka, eu disse isso no outro bloco, mas tem muita coisa em Madoka que talvez agora vai ser acreditado como mérito de Madoka, que já era mérito do gênero. Que não é mérito exatamente de Madoka. Que Madoka só extrapolou e apresentou pra um outro público com uma outra visão, com um outro ponto de vista. Agora, pra mim, a principal importância de Madoka, talvez agora, seja abrir espaço pra obras mais impactantes, pra que a indústria saia um pouco da zona de conforto. Que ela pense, nossa, talvez se a gente arriscar um pouco mais com uma série X, que tá uma ideia um tanto quanto diferente, um tanto quanto arriscada, talvez isso dê certo, que é algo que faz tempo que não acontece. Se eu for pensar nos últimos grandes hits, se eu for pensar em K-On, em Haruhi, em Luckstar, por mais que eles tenham o seu valor, que sejam obras muito boas, eles não saem tanto da zona de conforto quanto Madoka saiu. Madoka sai da zona de conforto num ponto de um Evangelion, num ponto de um Gundam clássico, sabe? Ele sai bastante da zona de conforto, ele tenta algo muito novo que ninguém podia dar garantia que ia dar certo. Então talvez com essa tentativa e com esse sucesso agora a gente consiga abrir, não no gênero Mahou Shoujo só, mas em todos os gêneros, obras um pouco mais ousadas que pegam o conceitos da zona de conforto conforto e subvertem com mais violência, com mais agressividade e de uma forma um pouco menos segura. Não, é que o ponto que eu quis lançar era justamente esse. É, eu não sei qual é o ponto generoso do futuro do Mahou Shoujo. Eu entendo o Mahou Shoujo como uma história que poucos gostam justamente por não querer entender. Que algumas pessoas não gostam de Mahou Shoujo justamente por achar que é um anime só pra meninas ou simples demais. Mas eu penso mais ou menos como você. A única coisa que me coloca um pouco à frente nessa questão é onde vai estar a criatividade dessas pessoas que vão bolar as novas histórias, os novos personagens, as novas cenas, porque eles vão querer, de alguma forma, ficar no mínimo, muito no mínimo, passo a passo com Madoka. Não é que seja o meu anseio, mas é um negócio que, pra mim, tá mais ou menos escrito, que eles vão querer, pelo menos, ficar no mesmo nível de Madoka Mágica, nesse sentido. É, e um efeito colateral que, você tá certo, provavelmente vai acontecer, são cópias baratas. São pessoas tentando ter o mesmo impacto e não conseguindo. Mas, de qualquer forma, toda indústria tem seus ouros, suas pessoas criativas que não têm espaço, e tem suas pessoas criativas, suas pessoas que só querem se aproveitar da situação e acabam fazendo uma obra ruim pra tentar ganhar dinheiro. E isso tá em toda a indústria e também tá na indústria de anime. Então os dois são possíveis, os dois podem acontecer. E aí, você, Soma? Deixa eu por último. Não, eu roubo de... Então vai lá, Johan. Não, é que eu acho assim, o mais importante, eu concordo com vários pontos que vocês disseram aí, mas o mais importante pra mim, realmente, foi a ousadia do projeto, não só Shaft, porque eu acho que também é errado falar só do Shaft, porque até na parte musical esse projeto foi ousado. Eu acho que a ousadia de pegar um gênero já existente e você colocar isso de ponta cabeça, jogar pro alto, mudar ele completamente, mudar as fundações do gênero. Ele nunca mais, o Mahou Shoujo vai ser igual. Nunca mais o Mahou Shoujo vai ser encarado da mesma forma. Nunca mais ninguém vai olhar com desdém pro Mahou Shoujo novamente. Porque você sempre vai falar, pô, será que vai ser um novo Madoka? Entendeu? Então, assim, essa questão dessas... Utilizar a qualidade de animação, usar a qualidade de produção, usar, sabe, todos os elementos que você tem ali dentro de uma indústria gigantesca e que tem um potencial maravilhoso, que faz coisas fantásticas, pra você pegar qualquer gênero e se servir de inspiração pra qualquer gênero. Entendeu? Tipo, a gente ver novas obras com esse mesmo nível de ousadia em qualquer gênero. Até que sabe, no futuro pra um shonen, pra qualquer coisa do tipo. Johan, em geral você não gosta de anime de mecha, né? Não. Mas você gosta de Evangelion, né? Eu gosto de Evangelion e eu gosto de Star Driver. Star Driver é maravilhoso porque ele é uma renovação do estilo mecha. Ele usa mechas, mas ele é totalmente diferente. Ele é um tipo de... É um passo diferente. Então, mas então, o que eu acho mais provável... Boca, eu acho que essa ousadia, ela não vai ser esquecida e ela vai se tornar um diferencial não só pro título, como pro gênero. Mas eu acho que o pessoal que não gosta de Mahou Shoujo vai continuar achando que Madoka é o único Mahou Shoujo que presta. Acho, porque, por exemplo, mesmo que você tenha mais pra frente, você, que o rapaz falou, que você pode ter cópias baratas aí pela frente, você pode ter o pessoal usando a mesma inspiração pra fazer coisas de qualidade menor, você ainda assim pode ser que você tenha outras pérolas aí que possam surgir. Ah, sim, você vai ficar esperando um outro Mahou Shoujo do estilo de Madoka. Não, mas não necessariamente. Não um Mahou Shoujo de verdade, convencional. Mas mesmo que Mahou Shoujo vão ser lançados, eles vão ter um outro nível de expectativa, exatamente porque mudou o gênero. Mudou. Não é mais o mesmo. Mesmo aqueles que são focados para um público-alvo, que são muito específicos, eles não vão ser mais o mesmo. Por isso, eu não tenho tanta certeza, mim, não. Eu não essa, tenho pra mim, certeza. É a importância da Madoka, entendeu? Eu não tenho tanta certeza. De lidar com a profundidade das emoções e tudo. Eu não tenho essa... Talvez os voltados pros otakus, mas eu vou te dizer que pras crianças, Precure tá aí, Precure é imbatível, e provavelmente ele vai continuar sendo a referência. Madoka não vai ser a referência no gênero. Sim. Mas enfim, Eu acho que mesmo o pessoal que faz o Precure, é impossível você dizer que eles não foram influenciados de alguma forma e que elementos que eles viram em Madoka vão acabar surgindo de maneiras bem sutis, é claro, aqui daqui pra frente na obra dele. Assim como muito de Madoka também veio de elementos de Precure e de outros Mahou Shoujo. Porque na verdade é um gênero que já existe. E o gênero é composto de tudo que veio antes. Tudo. Desde as coisas ruins até as boas. O que eu tô dizendo é que assim, foi uma chacoalhada, entendeu? Foi assim, foi dizer, ó, o mercado não está aí só pra vocês. Não é só o Precure, não é só porque o Precure faz sucesso, que só tem esse mercado. Não, existem outros. E isso pode ser, o que eu tô falando assim, por importância da indústria do anime. Isso pode ser pessoas que estejam fazendo animes de outro gênero, por exemplo, gênero shonen, e falar assim, por que que eu vou ter que ficar fazendo a mesma forma de sucesso? Sabe, Madoka veio aí, mudou, tratou o assunto de forma diferente e se tornou um referencial. Isso é tipo, não dá pra ninguém dizer que isso não aconteceu. Com certeza. Soma, fecha aí. O que você acha? Bom, primeiro de tudo, quanto quanto ao impacto de Madoka, eu admito que durante a exibição da série, eu dei uma pesquisada pra ver exatamente como é que tava impactando. Primeira coisa que já percebi é que foi uma série que conseguiu superar o número de posts do partido. Do recorde. É. Passou Haruhi, né? Passou o Haruhi, tranquilo. Isso aí já mostrou que o impacto, pelo menos na fanbase mais hardcore, já foi grande. Agora, comparar o impacto, por exemplo, a Gundam e Evangelion, eu acho que não. Acho que o impacto seria mais próximo, por exemplo, de Code Geass e talvez Haruhi. Tipo, ele tem um impacto, por exemplo, no estilo de narrativa. Vai influenciar... Mas aí que tá, pra mim Haruhi tem um impacto tão grande quanto Gundam e Evangelion. Sim, é que os impactos atualmente não são tão bem sentidos, porque o volume de coisa que a gente assiste atualmente, de obras que estão produzidas, na época, assim, da Haruhi em diante, já é bem maior do que a época do Evo. Ela foi sentida porque, bom, não era tão fácil, não tinha tanta produção assim. Não, naquela época tinha assim, cara. Ah, não? Nos 80, nos 90, eles produziam pra cacete. Não, mas também a maturação... Com destaque do Eva, que aliás, eu sou o inverso do Johan. Eu odeio o Eva por causa do Hidekiana, mas em contrapartida, o bem que fez pras séries de robôs após isso aí, tudo bem. Não, na verdade, não odeio o Eva por causa do ano. Eu odeio o Eva por causa do Shinji, mas deixa que é. Bom, mas voltando. O impacto de Madoka, eu acho que foi equivalente ao de Guia, de Guias e de Haruhi, que estão modificando um pouco a indústria, sim, vão modificar. Madoka vai modificar? Tem chance de modificar. Agora, modificar, por exemplo, que nem o Han falou, por exemplo, Precure, acho que no caso de Precure não vai dar por causa do slot de horário, por exemplo. Por isso que os Kamen Riders, por exemplo, estão um pouco mais suaves. Mas não tô falando que vai mudar totalmente. Mas que ele vai, sim, mas vai ter uma influência, isso é certo. Madoka veio, causou impacto, ainda mais que foi um impacto súbito. Ninguém esperava o impacto de Madoka. Eu até dou muita risada do cara no site gringo, o Tenkaseiha, que viu o primeiro review, viu o primeiro episódio, fez um review simples. Ah, não vou acompanhar isso aqui, porque a obra do Shinbo vai tocar que nem Panipone Dashi, Negiva, vou largar de mão. Até hoje deve estar se remoendo. Mas no caso da Madoka, teve o quarteto principal e o roteirista, character designer, diretor e, obviamente, a trilha sonora da... Yuki Kajiura. É, trilha sonora. Isso tudo fez um combo que, associado à desconstrução também do roteiro em si, conseguiu, realmente, já fez um negócio novo, pegou uma receita e implementou. É como se tivesse pegado, por exemplo, aquele rango instantâneo, botado na panela, tocado uns temperinhos legais, visto o resultado final, comeu um sabor agradável e que não te mandou para o ambulatório 10 minutos depois. Madoka foi um impacto, mas agora a Gracia como novo evangelho e tudo mais, eu acho que é um pouco demais, porque tá muito mais fácil ter esse tipo de impacto atualmente, porque realmente o pessoal tá se puxando. Agora, quantas séries que possam vir a partir de Madoka, tem uma grande possibilidade que saia coisa boa. Da mesma forma como a cada impacto, cada série causou um impacto, não exatamente um boom. Como Eva, Gundam... É, assim, é como você falou, Code Geass, né? Sim, Star Driver talvez só exista por causa de Code Geass. Sim, tem muito do Geass no Driver. O impacto residual de Madoka e outras certamente vão querer fazer igual, tudo bem. Muita coisa pode acabar caindo no lixo, mas em contrapartida, muita coisa boa pode surgir a partir disso aí. Eu me lembro que logo em seguida, por exemplo, de Evangelho, a gente teve Scafone, que foi uma série muito boa, por exemplo. Uhum. E que hoje é esquecida, né? É. Mas... ninguém mais lembra de Scafone. Pois é. Maravilhoso mesmo. Mas eu acho, só rapidinho, só pra mim falar. Sim, mas pode ser. Só rapidinho, vou falar rapidinho. Eu acho que a única diferença do Evangelho é por que Madoka não vai tomar o mesmo nível. É só o tempo. Eu acho que daqui a 15 anos nós vamos olhar pra trás e nós vamos ver sim Madoka como evangelho. E é disso que eu tô falando, né? É disso que eu tô falando. Pode ser. Madoka pode acabar com o tempo virar uma série cult. Mas também dependendo também se a Shaft vai querer capitalizar em cima e fazer mais coisas utilizando o universo. Mas aí, mas o impacto que a série original, a primeira série com Madoka, Homura, Mami, Sayaka e Kyoko, vai ser aquilo ali, vai ser o pontapé inicial. Que isso aí vai mudar os passos de como se vê Mahousoujo hoje em dia, é bem comparável. Um amigo meu, mais ligado em Tokusatsu, chegou a comparar, por exemplo, uma Madoka com o Garo, um outro Tokusatsu mais, só que a produção, o valor de produções dignos de filme de cinema, efeitos especiais absurdamente bons e roteiro muito adulto. É, voltado pro Garo é voltado pro público adulto, né? Sim, basicamente Madoka ele foi voltado pro público que não é o público normal do Mahousoujo, não é o público do Precure. Talvez por isso ele seja alcance um status cult mais ou menos que nem o caso do Garo. Que por si só pode... também é um caso único, né? O Garo, depois do Garo, não saiu mais nada pra essa linha. Sim, né? Quem tá memia, né? O cara é dose. É um dos motivos pelo qual recentemente fiz uma maratona de Kamen Rider Agito. Ele tá envolvido na produção. Mas então, vamos fechar? Ou não? Vamos, pra mim tá doido. Soma, quem é você, de onde você é e o que você faz lá? Bom, eu, o grande tio Soma aqui, o famoso Soma do NBM2, o Not Mutant Malice and Misery. Dom Doce, pra quem adivinhar de onde tirei a referência do nome, ninguém hoje conseguiu vencer o desafio. Basicamente, o meu blog é o famoso de... Ele, tecnicamente, seria Toho, Vocaloid, games e coisas variadas. Assim, basicamente, aqui, coisas otaku, mas não as coisas otakus que vocês encontram em qualquer lugar. Basicamente, eu sou o tipo de... Eu sou basicamente o Indiana Jones desse coisa. Se vocês forem lá, vocês vão achar alguma coisa legal. E também tem o segundo blog, mas se você for um pouco de game, um gamer mais hardcore, pode dar um pulinho, que é o MetaSekai. Logo, logo vocês vão ter mais informação a respeito. Alguns artigos um pouco mais... Não vai falar do que você trata, MetaSekai? Ah, sim. Basicamente é a mesma coisa, só que voltada só pra games. É mais hardcore. É o hardcore pra gente que não é hardcore, tecnicamente. Vocês vão encontrar os artigos legais. Aliás, como se... Pra compensar a referência de Yu-Gi-Oh! Que eu ia mencionar em Madoka, eu vou fazer o próximo artigo justamente sobre os games de 5G. Aguardem. Muito bom. Abraço, pessoal, e obrigado pela chance. E você, Neto? Quem é você? De onde você é? E o que você faz lá? Puxa, eu possuo um blog sobre animação japonesa, o Netwin. Nesse blog, eu costumo comentar muito sobre as séries de diferentes ramificações, diferentes gêneros. Também dou uma bela catada no ISML. Também cuido muito dos blogs parceiros ao meu. Eu acho isso muito gratificante. Agradeço a grande força, Neto. Já falando agora. Já agradeço a força, Neto. Já avisando agora. Ah, com certeza. Volta e meia que uma das minhas grandes fontes de jabá é o Neto. Isso eu tenho que agradecer o cara sempre, né? Thank you. E o que eu faço, eu moro aqui em Curitiba, mas sou de São Paulo, capital. Tô aqui em Curitiba já faz mais de 20 anos. Ou seja, já posso me considerar bem mais curitibano do que paulistano nesse quesito. E o que eu faço pra viver, bom, trabalho como técnico e treinamento. É, na verdade o que você faz era sobre o seu blog, mas tudo bem. Enfim, Johan, quem é você? Oi. De onde você é e o que você faz lá? Eu sou o Johan, eu gosto de anime, mangá, de Shinaringo, tudo isso. Eu tenho um blog chamado JCast. Você tem? É seu? É. Não agora, mas... Tá tomando conta. Bro, deve vai ser Darko aí, pode ser que dê uma rodada. É Coup d'etat agora, é? Motim no Darko. E você, Darko? Quem é você? Olha, eu sou daqui, eu tenho isso e eu faço isso. Boa. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Dê tchau todo mundo. Eu torço pra que as figuras de Madoka saiam logo.